JCast. É sorvete, peraí, se eu não comer derrete, pô. É, realmente, verdade. É não, é só mal. Eu não posso comer sorvete, né? Ué? Minha cabeça tá doendo, se eu tomar sorvete. Tem dois potes de sorvete enormes aqui em casa, mas se eu tomar vai piorar a situação. Cara, sorvete, por sorvete vale a pena passar mal. É, porque aqui em São Paulo tá uma maravilha, né? Hoje começou frio, aí fez calor, aí esfriou de novo. Se pá, agora no meio da noite faz calor de novo. Você sabia que tem uma... Eu acho que já falei isso aqui, mas tem uma tortura japonesa famosíssima que... Porque você sabe que o bambu, ele cresce muito rápido, né? Aparentemente. Você parece, inclusive, você pode observar o crescimento dele a olho nu. Você fica olhando assim, você vê ele crescendo, entendeu? Certo. Ele cresce muito todo dia. Então, tem uma tortura japonesa famosa que eles te colocam sem calças, né? É, embaixo de um bambu. E o bambu vai crescendo... E eventualmente ele vai crescendo por dentro de você também. E aí você Entendi. Tem que contar logo o que eles querem saber antes que o bambu cresça muito dentro da tua. Interessante. É legal isso. Outra coisa interessante que você me passou agora há pouco foi a galinha sem cabeça, né? Mike, the headless Eu. Chicken. A galinha viveu 2 anos sem cabeça, famosíssima, né? 18 meses sem cabeça, eu já tinha ouvido falar dela. É, eu acho que também já tinha falado disso aqui. Entre no site miketheheadlesschicken.org. É o site oficial dessa galinha que saiu fazendo shows, né? Pela América toda e tal, na época. Faz muito tempo, né? Foi o quê? 1950, alguma coisa? É, parada assim. E aí tem festival pra ela, tem vários produtos da Galinha Sem Cabeça. Chupa S, Johan. Qual é a sua explicação? Pode ser Miracle Day, ué. Miracle Day. Outra. Me diz um dinossauro com a letra B. Brontossauro não é mais brontossauro. Não é. Eu vi tudo isso num lugar só agora. Por isso eu tô vomitando, que eu tava vendo isso aí. E tudo isso ainda há pouco numa mesma fonte. Qual que é o nome do brontossauro agora? Não, esse é o problema. Brontossauro, na verdade, não existe brontossauro. Não existiu. Nunca existiu? Nunca existiu um brontossauro. O que as pessoas nomearam de brontossauro descobriu-se depois que era apenas um esqueleto de um apatossauro misturado com um de outro dinossauro aí. E eles inicialmente acharam que fosse uma espécie nova, batizaram de brontossauro pra depois descobrir que não se tratava disso. Então nunca... Tem um outro, acho que é o Triceratops, não tenho certeza não. Que descobriram que, na verdade, ele talvez não fosse uma outra raça. Ele é uma versão jovem de uma outra raça, entendeu? Ah, entendi. É isso mesmo, ó. O Triceratops, há indícios que, na verdade, o Triceratops não é uma outra raça, mas uma versão jovem de um torossauro. Ah, é como se tivessem, sei lá, descobriram o Pichu, né? E depois descobriram que ele era uma versão jovem do Pikachu. Isso, é. Você tinha o Pikachu e aí, uma hora, descobriram que existia o Pichu. Isso. E que o Pichu tinha relação com o Pikachu, era um Pikachu jovem. Isso. Exatamente a mesma coisa. Exatamente, eu já Bem, e aí? E Thomas Edison achava que nós tínhamos pequenas pessoas morando na nossa cabeça. Ele achava? Achava, tipo aquele último episódio agora, o Let's Kill Hitler, do Doctor Who. Uhum. Eu tô lendo que menino todo aqui, né? E a autora, ela tem uma certa fixação com pessoas pequenininhas. Uhum. E parece ser algo recorrente no Japão, que ela disse que ela recebeu várias cartas de pessoas que relataram ter visto pessoas pequenas. Pessoa, tipo duendezinho, tipo The Borrower? É, né? Porque no mangá ela conta a história, um personagem conta uma história que um dia ele bebeu demais e começou a ver vários homenzinhos pequenininhos entrando no copo dele de saquê. E aí ela contou também que essa história ela já tinha ouvido falar, os amigos dela parece que tinham... Ele tava tomando o saquê antes de ver isso? Sim, tava. Ah, então tá. Mas ela escreveu isso baseado numa história real de um amigo de um cunhado, sei lá, que contou isso. Aí depois que ela falou que essa história era real, ela começou a receber várias cartas de japoneses que também avistaram os homenzinhos. Cara, eu vejo... Em situações parecidas. Uhum. Só que o meu do rola depois do saquê, deve rolar depois da Natasha. Pois é. Falando no episódio passado do Doctor Who, o retrasado, aliás, né? O Let's Kill Hitler, né? A volta da segunda parte da temporada. É engraçado porque eu achei o episódio genial, né? Tipo, Eu adorei o episódio também. É, eu achei uma montanha russa, é tudo, sabe, genial. Os diálogos afiados e rápidos e inteligentes, espertos, entendeu? É assim, não é engraçadinho, mas, assim, é engraçado, mas é um engraçado charmoso, né? Todo mundo declamando, assim, os diálogos diálogos são como, assim, como se fossem chicotadas, assim, do elenco. É assim, eu achei legal, achei dinâmico. Não dá tempo de você pensar muito, quer dizer, é uma coisa que respeita a sua inteligência. Enfim, eu gostei muito desse episódio, achei bem completo. Vários elementos diferentes que eu gosto num pacote só, enfim. Sim, e ele junto com antes do Hiatus, o outro, ele meio que organizou todas as coisas que toda aquela confusão ficou um pouco mais organizada depois desses dois episódios. Eu gostei bastante disso. Provou que a River Song é a personagem, né? É a grande criação do Moffat, é a River Song. Sim. Mas assim, o mais legal é o seguinte: o nome do episódio era Let's Kill Hitler, e nós sabíamos que o doutor ia encontrar o Hitler, né? Mas acaba que eu já imaginava que talvez fosse isso mesmo, porque, no final das contas, abordar nazismo, abordar Hitler numa história de Doctor Who seria uma coisa muito delicada, porque é um tema pesado, e Doctor Who, por mais que lide com temas pesados e com suspense e coisas assim, ainda é um programa pra família, né? Então, eu não acho que... talvez poderiam colocar ele com nazistas, mas não sei, não desse tipo. Não ele enfrentando o Hitler, coisa assim, isso não aconteceria. Então, eu já esperava que talvez a coisa do vamos matar o Hitler fosse mais uma brincadeira com esse clichê mesmo que existe de que se você tem uma máquina do tempo, se você pode viajar no tempo, o que você vai fazer? A gente volta no tempo e vamos matar Hitler, né? É um clichêzinho que existe. E realmente meio que foi isso mesmo, né? Mas ainda assim é engraçado ver gente que ficou decepcionada, né? Ah, porque não teve Hitler, sabe? Como assim, gente? Teve Hitler. Tipo, teve Hitler. Tipo, mas não, mas eu fui enganado. Tipo, não era... Gente, teve o Howard dando um soco na cara de Hitler. Todo Capitão América. Não, mas enfim, tipo, em nenhum momento disseram que ele ia enfrentar o Hitler, mesmo porque a sinopse oficial do episódio era essa, né? O doutor enfrenta, o doutor se confronta com o, sei lá, o criminoso mais procurado da galáxia, ou mais perigoso da galáxia, e com Hitler, né? Uhum. Então, a sinopse já dava uma dica de que não ia ser muito bem sobre Doctor Who versus nazistas, né? Não ia ser exatamente isso. Então, eu achei legal, achei inteligente, achei maneiro, assim. O episódio seguinte do Night Terrors, eu me decepcionei um pouquinho, né? Porque eu já vi episódios indoors do Doctor Who, né? Mais legais que esse, tipo The Lodger da temporada passada, enfim. Eu gosto desse episódio do Doctor Who que se passa numa casa, num quarto. Não, o que eu adorei nesse episódio, que eu gostei muito desse, do seguinte, que eu não consigo lembrar o nome agora. Night Terror. Night Terror. É que ele tem um climão de episódio antigo de Doctor Who, sabe? Tipo de segunda temporada. É, isso é. Ele tem um climão de episódio da segunda, terceira temporada ali, um daqueles episódios mais tranquilos e não relacionados com uma trama maior e bem mais... É aquele negócio, eu gosto de episódios assim, inclusive eu implico muito nos comentários por aí de fóruns e outros sites e tal, que o pessoal começa a falar assim, começa a chamar esses episódios de filler, né? E até defendendo, não, gente, é bom filler de vez em quando. Como assim filler, gente? Cara, Doctor Who nunca foi de ter uma trama maior pra temporada e tudo mais, isso é novidade, então quer dizer que todas as outras temporadas eram fillers. Era tudo filler. Então eu falei, então beleza, Doctor Who tem 30 anos, tá, tem 30 temporadas e tem temas de livros, quadrinhos e audiodramas de filler, né? E a Doctor é um ano e meio, ele tem alguns só, ele é uma trama só. Quer dizer, esse é tão idiota. Tipo, Doctor Who, ele é uma série episódica por natureza. Essa coisa de ter uma trama só, invenção do Moffat, ele faz isso há uma temporada e meia, né? E já... O meu medo nessa temporada é que ele sacrificasse o conteúdo, essa forma episódica de Doctor Who, sabe? Que ele acabasse sacrificando isso em prol dessa trama maior dele, mas ele acabou não fazendo isso, meu medo não se realizou. Na série clássica, já teve um ou dois casos de, assim, temporadas randômicas em que eles tiveram uma trama mais recorrente, né? Teve, na época do Quarto Doutor, teve um arco bem grande em que eles ficaram presos numa... Tipo um universo paralelo, uma galáxia paralela e tal, uma coisa assim. Teve... O terceiro, ele passa um bom tempo preso na Terra, porque o Doctor foi jogado e foi preso aqui. Ele fica trabalhando um tempo com a Unit, né? Mesmo assim, são tramas diferentes, assim, tipo, houveram casos, assim, tiveram casos isolados, assim, de arcos maiores, mas em teoria, né, em síntese, assim, na essência do Doctor Who, ele é uma série episódica, ele é uma série de cada semana tem uma aventurinha e tal. E isso que o Moffat faz, eu gosto pra caramba, né, mas não é o suficiente pra eu ou ter bronca dos episódios que não tem relação com a trama principal, aliás, eu tô feliz por eles, porque prova que o Moffat ainda não esqueceu a essência do seriado, e também não é o suficiente pra chamar esse episódio de filler, porque não existe filler em Doctor Who, né. Enfim, eu só achei realmente esse episódio, eu achei a última parte dele um pouquinho perdida, dá a impressão que, não sei, faltou alguma coisa ali, esse negócio, sei lá, eu não sei explicar, não me envolveu como eu gostaria que tivesse me envolvido, assim, mais pro final, embora eu ache o conceito do episódio muito interessante, a premissa dele é muito interessante. Eu não sei, me divertiu bastante, eu gostei bastante dele, e eu tô muito curioso pra ver o de hoje, né, que... pois é, quem tá ouvindo provavelmente assistiu, porque já vai ter saído saído uns 3 ou 4 dias. É. Mas pra gente agora, acabou de sair, a gente tá baixando. Eu tô muito curioso pra ver, porque no preview tem uma Amy sendo treinada em combate, lutando com uma katana, que eu não consigo entender nada daquele preview, o preview mais louco da história do Doctor Who. Sim, tem uns cenários malucos, assim, dá pra ver que o episódio vai ser bem estiloso, né, no, visualmente falando, porque tem uns cenários meio de sonho, meio macabros, tem a Amy detonando uns robôs da Apple, assim, com uma katana. E parece ser um episódio sobre a Amy, finalmente, né, porque essa temporada tem deixado ela meio de lado. O nome do episódio é The Girl Who Waited. É. A garota que esperou, então parece ser sobre ela. Talvez sobre ela e um pouco do Rory também, que é o cara que esperou, né? Acabar mais cedo sobre o Rory tentando salvar ela de alguma coisa. Eu só sei o seguinte, eu vi muito pouco do Doutor nesse preview. Então, será que a gente vai ter um Doctor Light, sabe? Talvez, talvez. Tem Doutor só com os dois, de repente? Ou uma coisa meio Amy's Choice, né? Que o foco principal é neles, o Doutor só faz figuração. É, eu gosto legal, sempre gostei desse tipo de episódios, assim. Tipo aqueles episódios antigos, tipo daquele grupo... Aquele grupo que se reunia pra poder... Que era um... O Love and Monsters, né? É esse? Que o Doutor... É o que tem o final épico, que a garota termina num bloco de... Fica só a cara dela num bloco de concreto. Esse episódio, eu adoro esse episódio, né? Porque eu também. Não tem o Doutor... Assim, tem o Doutor fazendo participações rápidas o episódio inteiro, ele é todo... E é um dos episódios mais odiados da história da série nova. Eu adoro, né? Na verdade... Eu também. É o que eu acho. Eu acho o seguinte, já que tem aqueles episódios em que eles precisam dar uma segurada no orçamento, né? Eu acho que vale a pena investir em coisas assim, né? Episódios que queiram segurar no orçamento, invistam em histórias em que não tem o Doutor direto. É, sem contar que esse episódio em especial o pessoal não gosta também, porque ele é bem tosco, ele é muito tokusatsu, né? O monstro é muito tokusatsu, tá tudo bem. Mas é de propósito, né? Você vê que a pessoa que tá fazendo aquilo sabe disso e tá exagerando de propósito. Ele é bizarrão, ele é nonsense, ele tem essas soluções bizarras. Eu gosto muito dele, inclusive há muito tempo que eu não vejo algo bizarro assim. Aliás, pra não dizer, né, que eu acho essa temporada agora muito boa até agora, não sei o quê, eu devo dizer que pra uma próxima eu espero assim, tô com saudade de algumas coisas que eu não tenho visto, eu espero que numa próxima eles voltem a colocar. Como, por exemplo, o Doutor viajar pra um passado um pouco mais recente. Tipo, uma aventura deles nos anos 90, assim, entendeu? Sim. Possa brincar um pouquinho com o penteado. Não só isso, mas também a Terra no futuro, né? A gente não tem visto nessa temporada. Terra no futuro e passado recente, né? Ou eles estão no presente, ou eles estão em outra civilização, ou então eles estão num passado muito antigo, né? Tá algo mais assim, ou um passado mais recente, ou então a Terra no futuro, uma coisa mais pé no chão. Mais New York, né? É, seria legal. Enfim, reboot da DC. Reboot da DC. Saiu mais várias revistas agora no dia 7 de setembro. Eu ainda não li todas, eu li mais ou menos metade das que saíram. Algumas me empolgaram muito, outras foram bem... Na verdade, é o seguinte, esse reboot todo, na verdade, não é reboot porra nenhuma, né? Porque eles querem deixar... Foi o que eu falei, tá fazendo muito bem pra alguns personagens, né? Em algumas revistas, dando personalidades definidas pra aqueles personagens que antes estavam meio perdidos. Então, tá acontecendo uma coisa legal, que eles estão dando um tempo, eles estão situando o universo DC no tempo e espaço. Então, por exemplo, agora a gente já sabe que a Bárbara Gordon ficou paralítica e atuou como oráculo num período de 3 anos, né? E você meio que tem datas, né? No Stormwatch ele mostra lá que o Apollo foi avistado em 2007. Você consegue montar uma linha do tempo do universo DC. Isso é legal, porque antes a galera ficava tentando montar cronogramas pra vida do Batman, por exemplo, né? Então, mais ou menos há quantos anos o Batman é Batman, mais ou menos quantos anos o Dick Grayson foi Robin, quantos anos ele tá agora, né? Quantos anos o Jason... Quanto tempo o Jason Todd ficou como Robin, quanto tempo o Tim Drake ficou como Robin, enfim. Eles conseguem, baseados mais ou menos pegando o Batman ano 1, pegando os principais eventos do Batman, assim, deduzindo mais ou menos a idade, né? Eles conseguem mais ou menos ter uma ideia. Então, no universo antigo, mais ou menos o Batman estaria agindo ali há mais ou menos uns 15 anos por aí, né? Ele teria começado com 20 e poucos anos, que seria a idade do Dick Grayson agora, né? Ele teria agora 23, 24 anos, o Tim Drake teria os seus 17, 18, né? E o Damian, que chegou agora, tem 10. E isso mais ou menos deve continuar, porque a cronologia do Batman meio que não mudou, mas ainda assim era uma coisa no ar, né? Então agora já começaram meio que resolver isso, porque agora a gente já sabe que a Bárbara foi oráculo por 3 anos. Então isso faz muito bem pra alguns personagens, só que eu penso assim, você quer mudar? Muda, com força, entendeu? Mas dá pra ver como toda mudança de quadrinhos, né? Eles precisam garantir que o negócio se mantenha. Então, não só tem essa personagem misteriosa que a gente já comentou aqui, né? Esse chapéuzinho vermelho que fica aparecendo em todas as histórias, que é uma conexão perigosíssima com o universo antigo, né? Pode ser um fail-safe que é perigoso, que a gente já comentou aqui. Como tem revista em alguns títulos que praticamente não tem feeling de novidade nenhum, sabe? Não, a que mais me chocou, a revista que eu li assim, o que que tá acontecendo aqui, foi a Liga da Justiça Internacional. Porque aquilo dali não tem nada de novo. Aquilo dali é uma revista pré-reboot que resolveram lançar agora, sei lá por quê. Assim, os personagens, eles jogam ali sem apresentar os personagens, sem mostrar quem é quem, sem definir uma personalidade, meio que você já conhece, mas não, gente, isso é um reboot, isso é pra gente que tá começando ali agora, não conhece o pessoal, quem que é, me diz aí. Eles falam, Booster Gold veio do futuro e tal, mas eles não explicam isso em momento nenhum. Esse negócio de ter revistas em que eles já existem há um certo tempo e há 5 anos que os heróis existem, né? Então, tem revistas em que eles já existem num universo que tá acostumado com heróis e vilões e outras não. Eu confesso, eu gostei mais dessas, assim, tirando o universo do Batman, que eu gosto de qualquer jeito, né? O universo paralelo dentro do universo DC, né? Que é sempre bom de qualquer forma, mas eu acabei gostando mais dessas revistas que ou focam num herói só, né? E exploram bem a personalidade dele e tal, ou essas que estão realmente mostrando uns 5 anos atrás, porque e pra mim deveria ser a espinha dorsal de todo reboot, devia ter novas origens pra todo mundo e não ficar intercalando, porque essas revistas que se passam nesse universo em que os heróis já estão estabelecidos, né, todas elas, a maioria delas tá com esse feeling de coisa antiga, então e essa da Liga da Justiça Internacional, então ela meio que reuniu numa revista só tudo que eu não gosto, o traço dela é horrível, entendeu, o texto dela é péssimo, realmente tem todos esses heróis enfrentando uma ameaça, e o que importa é a ameaça que eles estão enfrentando, né? Você não conhece quem é quem, eles não investem na personalidade de ninguém. Tem heróis ali que eu conheço de nome, de aparência, mas... Tem heróis novos, né? Aquela Godiva parece que é nova. Tem a brasileira lá que eu já conhecia, né? A Godiva do Irajá. Mas sabe qual é dessa Liga da Justiça Internacional? Eles pegaram uma formação muito parecida com a Liga da Justiça Internacional cômica, que é uma formação dos anos 90. Eu esqueci qual é o nome do autor. Que todo mundo gosta muito, porque ela tinha uma sacadas muito interessantes, ela era bem voltada pro humor, e todas as sacadas eram explorando os personagens pro humor e tudo mais. Aí agora o autor chega e ele faz um humor sem graça, sabe? Você vê que tem umas piadinhas assim, ele insere umas piadinhas que são muito zorra total, muito pastelão, muito, muito assim, pueril, sabe? Besta. Vou te contar que, em matéria de comics, eu particularmente não sou fã das equipes, entendeu? Eu não sou muito fã, eu acho bobo, eu acho que não faz sentido você ter aquele monte de gente fantasiada sentado numa mesinha, entendeu? Eu não sou fã da Liga da Justiça, propriamente. Tem histórias que eu gosto. Quando a história é muito boa, muito bem escrita, muito desenhada, eu curto, entendeu? Mas, no geral, eu não sou fã. Então, pra eu não gostar, é fácil, entendeu? Então, se não for muito bom, eu já não vou gostar. E essa história, não só ela não é muito boa, como ela é ruim, mesmo. Entendeu? Sim. Então, realmente, assim, deprimente o negócio. E não tinha nada, o Batman não tinha nada que fazer ali, né? Uma das implicâncias que eu tenho com a Liga da Justiça sempre é a presença do Batman. É porque o Batman tava na Liga Cômica. Eles tentaram puxar o máximo de personagens que tinham na formação clássica da Liga Cômica pra jogar ali, sabe? Eu acho... Aí você tem, por exemplo, o Guy Gardner, sabe? Ok, eu sou o Guy Gardner, eu sou Lanterna, mas peraí, como assim? Quem são os Lanternas Verdes? Porque não saiu numa revista ainda do Lanterna Verde, sabe? Não, e outra... E quem é esse cara? E quando que ele viu o Lanterna? Qual é a relação dele com aquele outro Lanterna, que é o Hal Jordan, que eu vi na revista da Liga da Justiça, sabe? Eu acho que essas revistas que se passam num futuro mais distante, onde todo mundo já tá acostumado com os heróis, elas deviam demorar um pouquinho mais pra sair, sabe? Elas deviam sair agora. Eu acho o seguinte, elas servem pra continuar agradando o público antigo, que eles também não querem perder, entendeu? Esse é o problema. Então, tem público que gosta disso, tem público, né, que os nerds mais chiitas, né, eles gostam desse traço feio, eles gostam dessas cores feias, eles gostam dessa história boba, entendeu? Eles gostam... Eu vou dizer que o traço mais retrô e tal não me incomoda tanto não, sabe? A questão não é traço retrô que seja bonito. O traço pode ser bom, o traço às vezes é estranha aos olhos porque ele é antigo, mas você vê que ele é bom, entendeu? Eu tô falando traço feio porque é feio mesmo, entendeu? Eu acho o traço das revistas feio, assim como quem escreve essa revista, né, é o cara que tá desenhando o Arqueiro Verde, e ele pra mim é péssimo, tanto desenhando como escrevendo, não sei como esse cara consegue emprego, entendeu? E eu tava muito ansioso pela revista do Arqueiro, inclusive eu gostei do texto da revista, eu gostei dessa nova abordagem do Arqueiro Verde, transformaram ele numa espécie de Tony Stark, entendeu, do universo DC mesmo, ele voltou a ser empresário, mas agora ele é mais jovem, não tem mais aquela barbicha de Robin Hood, e enfim, ele tá com uma pegada mais milionário, que quer salvar o mundo, assim, né? Que é meio como ele era antes, mas agora tá um pouco mais... E ele tá hiper próximo ao Arqueiro de Smallville. O uniforme é praticamente idêntico, né? A personalidade é parecida. Quer dizer, quem não gosta de Smallville, né? Chupa essa, porque a DC tem essa tradição, né? De absorver nos quadrinhos coisas, conceitos que surgem em outras mídias, né? Então, essa é mais uma. Falando em traço retrô, você passou o olho naquela OMAC? Passei. Esse é um mal igual, essa do Omex, sim, é totalmente uma homenagem a quadrinhos antigos, assim. Ele tem, é um traço muito parecido com o Jack Kirby, né? Foi, o personagem Omex foi criado pelo Jack Kirby, é. E a revista toda remete ao Jack Kirby, né? É. No traço, no feeling, nas cores. Inclusive, é do Keith Giffen e do... O próprio Dan Didio tá desenhando e escrevendo junto com o cara, né? Bem bizarro. Aliás, se eu não me engano, a liga cômica do Keith Giffen, essa liga cômica que eu tô falando, é do Keith Giffen. É desse cara. E engraçado que, pelo jeito, então, eu não li a revista ainda, mas... Porque os Omex tinham sido revividos no universo DC diferentes. Não eram mais um cara, né? Eram aqueles androides e tal. Sim. E agora, aqueles androides não existem mais? Agora ele voltou a ser um herói e aquilo não existe mais? Pelo visto, sim, porque eu não li a revista ainda, mas pelo visto, sim. Eu não sei se talvez esse herói tenha ligação com aqueles androides ou então se realmente resetaram aquilo, né? Eu imagino que tenham resetado, né? A ideia é que as coisas comecem do zero, apesar de alguns roteiristas não estarem respeitando muito isso. É, a gente já sabe que, definitivamente, algo equivalente à crise das Infinitas Terras aconteceu. No Rock and Dove, né, ele fala que foi a pior crise que a Terra já enfrentou, que morreu o irmão dele. Essa Rock and Dove, ela tem um climão, tem algumas revistas que parecem, imagino que o Super Shock também, são revistas que claramente estão direcionando pro público assim, adolescente, sabe? O Super Shock, cara, é um desenho animado, praticamente, porque originalmente os quadrinhos dele eram quadrinhos mais adultos, independentes e tal, um selo desses independentes aí da DC. E essa nova publicação dele provavelmente não tem nada a ver, eu nunca li os quadrinhos antigos, né? Mas pelo que eu li a respeito, né? Essa publicação agora tem muito mais proximidade com o desenho, com certeza. Desenho do que o... Definitivamente, o primeiro quadrinho não era feito pra pré-adolescente, esse é. Você... Não, sim, e o Rock and Roll também tem muito disso, né? Você vê como é bem focado pra ação, mas você tem relacionamento, você tem que... A Dove, ela tem um namorado, que é o Deadman. Tá dando por aí com o namorado morto dela. Não, então, essa revista eu gostei bastante porque fez o que eu tava falando. É, faz parte desse pacote, né? Que deu um jeito nos personagens, porque... É Columbo e Rapina, né? Aqui no Brasil é o nome deles. É, são bons personagens, mas eles são prejudicados com uma cronologia meio confusa. E antes da Noite Mais Densa, eram duas mulheres, duas irmãs, né? A Columba já era essa garota, né? E tinha a outra que era a Rapina, né? Porque os dois originais tinham morrido. E... Quer dizer, é uma cronologia meio confusa. Agora meio que deram... Aí nesse caso, você tem um cara que é dos originais, né? E um cara que é das duas garotas. E a garota que é das duas garotas. E, na verdade, foi o que aconteceu. Na verdade, o Columba original morreu nas Infinitas Terras, né? Sim. E aí depois esse cara morreu também. Daí o que acontece? Na Noite Mais Densa, né? Esse Rapino original, ele ressuscitou e ele passou a fazer dupla com a Columba mulher. Então, sim. E essa dupla desse jeito, o homem e a mulher, já tava acontecendo antes. Só... Ah, tá. Mas aqui o que acontece é o seguinte, o Columba morreu e aí a mulher assumiu e pronto, só isso. É, o Rapino original nunca morreu, nunca teve essa outra Rapino alternativa que era irmã dessa, né? Uhum. Ele sendo direto na coisa que o outro morreu e essa nova provavelmente ganhou os poderes de Columba dela de forma diferente, tanto que na revista isso tá sendo tratado como um mistério ainda, né? Ela tem alguma ligação com o Columba antigo, mas a gente não sabe ainda qual é, né? Sim. Assim, eu achei uma revista interessante, eu achei que teve contou a origem de novo pra gente dos heróis, sem ser forçado, teve aventura... A única coisa que estraga a revista é o traço horrível do Liefeld, né? É, tipo, é bem exagerado, é bem, bem feio, mas assim, não tão feio como o do outro, do Dan Jurgens lá. Não, cara, eu acho pior. Não acho não. O traço do Liefeld é muito feio, cara. Puta que pariu. Eu não acho muito bem. Mas enfim, no geral, o que acontece é isso. Não, a gente tem um Superman mais agressivo na Action Comics. Eu ia te perguntar, você leu o Homem-Animal? Não li ainda, mas eu passei o traço, gostei muito do clima. Cara, o Homem-Animal tá muito bom. E a coisa que eu mais tava esperando nesse reboot são essas séries com cara de vertigo. Isso. E o Homem-Animal é isso, é puramente isso, sabe? Tem toda uma linha só com isso que eles estão chamando de The Dark. E outra que eu tô querendo ler dessa leva que eu não li ainda é a tal da Man of War, que é o neto do Sargento Rock numa guerra contemporânea. É uma revista de guerra contemporânea que se passa nesse mesmo universo, mas de guerra, e com o neto do Sargento Rock, que é aquele personagem da Segunda Guerra. Eu peguei essa também, mas não li ainda. Eu cheguei a pegar todos os que lançaram agora no dia 7. Agora, o que vai acontecer é o seguinte, resumindo o negócio é o seguinte, esse reboot, o problema dele, eles anunciaram uma grande coisa, mas como todo grande evento que eles anunciam nos quadrinhos, né, nunca é isso tudo que eles estão dizendo, né? Então, basicamente, você tem novos títulos que são muito bons, e valeu a pena eles terem se simplificado um pouco a cronologia de alguns personagens, valeu a pena a cara nova que eles deram pra alguns, mas a maior parte dos títulos continua mais ou menos no mesmo clima de antes, e quem não gostava de comics antes, eu acho que vai continuar não gostando agora. Quem já gostava vai achar meio desnecessário, então eu acho que só o tempo vai dizer mesmo o que esse reboot vai trazer de bom, afinal de contas, né? Porque... outra coisa que disseram é que esses 52 títulos, eles vão ter um kit Shonen Jump, sabe? Porque não fizer sucesso vai ser cortado logo. Uhum. Então são só testes que eles estão fazendo pra ver o que funciona e o que não funciona. E aí isso vai ser cortado por novos testes até eles conseguirem fechar uma coisa redondinha. Então assim, em última lógica, de qualquer forma, o universo do Batman e do Lanterna vão continuar mais ou menos os mesmos, e já tava ótimo antes, vai continuar ótimo, imagina agora, né? Então eu acho que, na verdade, o grande ganhador desse reboot talvez tenha sido o Super-Homem mesmo, porque eu li a Action Comics que já mostra ele começo de carreira, né? E gostei. Uhum. Eu não sei exatamente como que vai ser. Imagino que o arco da Liga vai ser maneiro também. Falta ver agora como é que ele vai ser tratado na revista do Super em si mesmo, né? Se vai ser bom ou não. Se eu não me engano, na revista do Super já é após os 5 anos que ele já é conhecido, já é um herói aceito pelo povo e tal. Mas eu acho que talvez ele seja o grande ganhador dessa parada mesmo. Então, quem sabe o Aquaman também, né? Seja o Aquaman, sim. O Geoff Johns tá no Twitter o tempo todo falando, né? Que o Aquaman é maravilhoso, que o Aquaman é um puta personagem, que o pessoal... Fazer o Aquaman popular, né? Mas eu acho que o jeito do Aquaman ficar realmente popular, como todos hoje em dia, né? É fazer ele ficar um pouquinho mais dark, né? De repente. Todo jeito pra ficar legal, o cara tem que ser um pouquinho mais dark. Então, eu não sei. Sim. E pra fechar, Kamen Rider Force. Kamen Rider Force. Eu não queria ver, porque eu tô um pouco atrasado no Kamen Rider, né? O último que eu vi foi o Deno, e eu não vi nenhum depois do Deno. Então eu queria ver na ordem. Mas, como demora muito, são séries muito grandes, tem muita coisa pra fazer, então um dia eu vejo, né, essas que ficaram no inteirinho. Por enquanto... Não, eu recomendo muito pra todo mundo que quer assistir um Kamen Rider ou um Tokusatsu, enfim, o que for, acompanhar enquanto sai, porque você sente muito menos, sabe? Porque se você pega uma série de 52 pra assistir numa tacada só. Então, tipo, um dia eu vejo as séries desse inteirinho, né, que foi o Decades, o W, enfim, um dia eu vejo. Mas, por enquanto, eu vou vendo o Force. Eu só queria que, já que é uma série Rider que eu vou acompanhar por semana, eu queria ter ficado um pouco mais empolgado, porque eu gostei pra caramba das cenas de ação, dos gadgets, de tudo, achei bem legal. Mas é bobo demais, né? É muito bobo. E não é Kamen Rider direito, né? Porque todo Kamen Rider, né? Mesmo algumas séries são mais voltadas pro humor do que outras, né? É uma característica mesmo. Só que essa... Todas têm aquela nota melancólica, entendeu? Aquele tomzinho de drama, aquele segredo do passado, aquela coisinha que, sabe, que mantém você, aquele feeling que isso aqui é Kamen Rider, entendeu? Características que todas elas dividem. Esse Force teria sido um tokusatsu bem divertido de assistir se não fosse um Kamen Rider, entendeu? Eu vou dizer que nesse primeiro episódio eu vi umas duas ou três cenas que dão a entender que futuramente esse clima pode ser inserido aqui ou ali, sabe? Para! O bom de um Kamen Rider, como tem 50 episódios, muita água vai rolar ainda, né? Então eu espero que isso aconteça, porque eu achei bem bobo, assim. Não, é porque ele é muito visualmente caricato, né? É. O personagem principal, ele tem um topetão, e todos os personagens são muitos personagens de anime, com personalidades exageradas, trajeitos exagerados e tal. Aquele cabelo dele, não dá pra entender, é ridículo, assim. Não, eu vou dizer que eu amo aquele cabelo dele, desculpa. É ridículo, porque não é nem estiloso, sabe? Não é nem um cabelo bizarro que é estiloso, ele é feio mesmo, né? Ele é mal diagramado, sei lá, ele é mal... É um topete, cara, um topete sempre me ganha. A estrutura dele é feia, puseram um gel esquisito ali, parece personagem de escolinha do professor Raimundo, sabe? Ah, sim. É feio, eu não entendi muito bem. E ele tem uma pegada meio high school americana, né? Porque mexe com todos os clichês, né? Tem todos os... O colégio que ele entra, tem todos os grupinhos pré-definidos, as tribos pré-definidas, né? E tem a popularzinha, que é a namorada do cara que é jogador, que é esportista, ele usa aquela jaquetinha, tipo, de time de basquetebol americano, né? E tal, quer dizer, é bem idiota, assim, eu não... Eu vou dizer que eu acho que o que mais me incomodou é que o Rider, né? Ele transformado, tá muito descaracterizado, sabe? Quase não é um Rider, né? Praticamente ele tem os olhos, né? Insetoides e as anteninhas, mas só, ele é um foguete, né? Ele é um foguete, ele tem vários gadgets de armas e tal, sabe? Eu gostei de duas coisas. Eu gostei de todas as cenas de ação, eu gostei dos gadgets dele, eu achei empolgante, achei legal, eu gostei da inabilidade dele em lidar com esses gadgets, né? Sim. Aquela parada quando tem aquele foguete na mão dele que ele perde o controle, achei aquilo divertido. Eu acho que funcionaria bem, seria um Rider voltado pro humor maneiro, como o Kamen Rider Deno foi um Rider voltado bem pro humor, e um humor bem assim, de cair no chão e cai com cara na torta, essas coisas, entendeu? Mas ainda assim era bom, tinha uma trama bem elaborada e inteligente, e tinha conceitos, né, metafóricos assim, interessantes, e tinha esse tom melancólico que eu falei, melodramático e tal. Então, eu acho que o Foz tem espaço pra isso, só não tava no primeiro episódio. Eu espero que coloquem um tanto disso no, daqui pra frente, sabe? Assim, dá a impressão assim, que eles quiseram realmente fazer pra um público até mais novo do que o público normal do Super Hero Time, porque... O que é engraçado, porque o Gokaiger, ele também já tem uma pegada muito assim, sabe? Todos os personagens são personagens de anime, muito caricatos e muito, assim, com... Então, eu não sei se foi porque Gokaiger tá dando muito certo, sabe? Resolveram testar isso com Kamen Rider pra ver se ia, não sei. Eles estão vendendo menos brinquedos e resolveram, cara, vamos atirar isso pra criança mais nova, porque os velhos não estão comprando brinquedo. Não, eu vou dizer que em Gokaiger é uma sacada muito inteligente, porque a partir do momento que você tem os seus sentais transformando em sentais diferentes, sabe? E inclusive de cores que não são deles, sei lá, amarela pode virar azul, preto e tal. Uma forma de você reconhecer sempre quem que tá lutando é você ter uma personalidade que extravasa no, na movimentação dele durante a luta, sabe? Sim, aham. E eles usam muito isso em Gokaiger, ele funciona muito bem. Então eu acho em Gokaiger essa sacada muito interessante e muito inteligente. Agora em Kamen Rider eu já não sei, sabe? Eu espero que seja mais bem trabalhado daqui pra frente. Apesar de que é só o primeiro episódio de uma série de 50 e que normalmente um primeiro episódio de uma série de 50 não quer dizer absolutamente nada, né? Mas... mas aquele negócio, geralmente, né, você lembra de Kabuto, por exemplo, né? Muda bastante, muda, mas o primeiro episódio tem todos os elementos legais que vão ficar o resto da série, né? Tem, sim, né, o clima, tem o segredo, tem o mistério, quer dizer, eu sinto um pouco de falta disso, né? Ainda bem, eu fico feliz porque ainda tem várias séries Rider do começo dessa era Heisei, que eu ainda não vi, né? Eu ainda não vi o Kuga, que é o primeiro, por exemplo, quer dizer, ainda tem bastante Rider Old School pra poder me alimentar, entendeu? Uhum. Então, o Agito eu não vi também, quer dizer, então meu consolo é esse, eles podem estragar tudo agora, que eu ainda tenho umas reservas antigas pra consumir. Quando acabar essas reservas, né, eu vou ficar um pouco triste, né, se o que estiver passando do presente não for tão legal quanto. Eu não sei que pegada que o Double e esse 3O aí que acabou de acabar, eu não sei que pegada que ele teve também, sabe? Foi uma coisa mais caricata, mais cômica. Mas enfim, e-mails. Os ouvintes sabem? O quê? Se vale a pena comprar um MacBook de 2008 por R$1.600? Não sei, pergunta aí. Ouvinte, se vocês tivessem... Se alguém tivesse querendo te vender um MacBook de 2008, todo recauchutado, novinho, saído da cesta técnica, mas 2008, por R$1.650, vocês comprariam? Sendo que vocês nunca mexeram no Mac antes? Tempo. Tic-tac, tic-tac. Respondam isso pra mim, ou por e-mail ou nos comentários. Certo. Porque ninguém... Os meus amigos são incompetentes demais pra poder me dar um conselho que preste. São conselhos contraditórios. Obrigado. Tem que se contar o conselho do meu bolso também, né? Que é o mais veemente. Então, faz um tempo que a gente não faz e-mails. O pessoal tava... Tinha até o pessoal que perguntando e querendo e-mails. Que é estranho. Mas, sinceramente... Mas tinha. Ninguém quer não, sabe? Porque eu acho que o e-mail... Não, mas eu já vi nos comentários. Umas duas ou três pessoas já viraram e falaram... Ah, e os e-mails, hein? Faz tempo que vocês não fazem, tá? Eu acho que e-mail é tipo o filler do Jcast, né? E pior que e-mail. Geralmente aquela semana que tá mais apertada, que a gente tá meio enrolado com os temas. Ah, quer saber? Tem e-mail. Vamos fazer e-mail, vamos. Uhum, é. Então, mas é necessário. Quer dizer, a gente tem que fazer isso em algum momento. E eu gosto. É gostoso fazer. Então, desde quando a gente deixou de fazer algo aqui porque as pessoas não queriam ouvir, né? Né? Então, indo direto ao ponto logo. Primeiro e-mail é do Kaoru, nosso amigo solitário que não tinha amigos. E ele mandou em resposta, na verdade, a gente ter lido o e-mail dele, né? Que ele falou: Olá, Live Video, em caps, que ele esqueceu de gente tinha citado outra vez, né? Darkonix e Johan. Aqui quem fala é o Kaoru no seu terceiro e-mail, cada vez menos depressivo. O segundo a gente não leu. Esse é o terceiro. E teve um quarto que a gente também não vai ler. Porque esse tá mais interessante. A gente não pode fazer uma leitura de e-mail só com o Kaoru. Começando pelo Rant. Isso foi pro de feedback. Foi o 142, eu acho. E no Rant a gente comentou sobre o suicídio assistido lá do Terry Pratchett. Começando pelo Rant. Muito legal o papo sobre suicídio assistido. Vou apenas bater na mesma tecla de fã assumido do Johan, mas eu concordo com ele. Acho que você poderia ter o direito de morrer na hora que bem entendesse, porém, tem uma visão própria sobre isso. Primeiro, acho que suicídio por depressão ou por achar que ele é infeliz demais e não há motivos pra viver, uma simples covardia da pessoa. Existem pessoas que sofreram muito na vida, que passaram pelo pão que o Kyubi amassou, mas que tiveram coragem e força e no final conseguiram sair vitoriosos. Pessoas que começam com nada e terminam milionárias. Peraí. Não há motivos... Oi. Peraí. Esse negócio de pessoas que começam com nada e terminam milionárias, pra mim, elas poderiam estar na fila do suicídio. Já podem se matar todas, entendeu? Porque vocês, pessoas que começaram com nada e ficaram milionárias, vocês são o quê? Meia dúzia no mundo, entendeu? Vocês ganham dinheiro escrevendo livro, dando palestra, como se o que vocês fizeram fosse muito fácil. E fazendo, quem não é assim, se sentir um merda, entendeu? Isso é bullshit, entendeu? Você, o cara chega, ah, porque eu tinha, minha mulher estava doente em casa, eu tinha 50 centavos, aí ao invés de comprar uma aspirina pra ela, eu comprei um bombom. Aí eu vendi o bombom. Aí com o dinheiro do bombom, eu comprei dois bombons. Aí minha mulher morreu, mas passou o quê? Eu, com o dinheiro do seguro dela, eu abri minha primeira barraquinha de bombons. 5 anos depois, eu sou dono de uma concessionária de carros, de 3 supermercados, da Garoto, da Lacta, mas eu nem preciso lidar com esses negócios, que eu vivo mesmo fazendo palestra, que eu fiz pra vocês, que nunca vou conseguir fazer igual, sabe por quê? Porque eu tive sorte. Isso. Entendeu? Mas enfim, o que ele falou aqui não tem muita relação com suicídio assistido. O que o Silvio Santos fez, ele não se apertou, ele era camelô, ele fazia isso, depois ele... É sorte, quando o Silvio Santos existe, entendeu? É sorte. Sim. E é assim que eu consigo dormir à noite. Certo. E o que ele falou sobre o suicídio assistido por depressão, foi por isso que quando a gente tava discutindo, eu bati na tecla do acompanhamento psicológico. Porque se o cara não tiver realmente um motivo muito forte pra querer morrer e uma convicção muito grande disso, o suicídio assistido não vai permitir que ele se mate. Ele vai acabar se curando ali, na verdade, né? Então, eu acho muito válido. Esse acompanhamento psicológico foi o que mudou a minha opinião sobre o assunto, né? Que aí não é qualquer um que chega lá que quer morrer e te matam. Que aí sim é um cara que quer morrer, mas não tem a coragem nem de se matar, sabe? E ele vai lá e procurar alguém pra matar ele por ele. Então, acho mais acho interessante a questão do... São pessoas... Do acompanhamento psicológico, né? São pessoas que, enfim, querem poder decidir de forma ponderada e racional a forma e a hora e o jeito que elas vão morrer, porque, enfim, elas estão condenadas, enfim. Tá? Certo. E sofrer é uma coisa mais de... Seria uma coisa mais humanitária, assim, se fazer. Uhum. Continuando, não há motivos pra dar fim à própria vida quando não se tem motivos extremos pra isso. Por isso seria um simples ato de covardia. Enfim, o acompanhamento psicológico garante que o cara só vai se matar se ele tiver motivos extremos. Em seguida, se formos ver o fato já por outros motivos, por exemplo, casos de doenças, casos de extrema depressão ocasionada por abalos terríveis, um exemplo que ele deu: minha mãe foi estuprada por 10 pessoas e depois cortaram a cabeça da minha irmã na minha frente. Ou um super vilão ou um super herói. Sim, certo. Mas no caso dele, não. É totalmente aceitável você se matar nesses casos. Agora, se formos usar esse segundo tipo como exemplo, o do trauma, acho que não existe nenhum motivo pra condenar o suicídio de forma alguma. Usando um exemplo, podemos ver o que o Kyubi fala... O cara tá usando o Kyubi como exemplo, mas tudo bem. Fala sobre a humanidade ser igual a gado. Veja o vídeo Last Minutes with Odin. No vídeo, o cara fala sobre seu cachorro que estava doente e prestes a ser sacrificado. Não vi uma única pessoa que não chorou com esse vídeo, eu mesmo chorei muito, mas no final, ninguém pode dizer que isso foi errado a se fazer. Todos sabem que o certo foi sacrificar o cão pra acabar com sua dor. Por que as pessoas não podem ser sacrificadas como um cachorro ou qualquer animal de estimação? Os motivos são os mesmos, I think. É complicado. Existem mais formas de salvar uma pessoa, né, do que um cachorro. Quer dizer, um cachorro, o sofrimento do cachorro é mais difícil de você administrar. Então, por isso, sacrifica o cachorro, o cavalo, um animal, enfim, porque é mais difícil de você administrar aquele sofrimento no animal. O ser humano, você pode conversar com ele, você pode, enfim, ele é consciente. Não que o animal não seja, né? Já no feedback, quando a gente lê os e-mails, né, fiquei muito feliz por terem lido o meu e-mail, apesar de um pouco de vergonha, afinal, acho que foi muito sentimental. Foi ele falando que não tinha amigos. Quando os desejos de boa sorte, obrigado, mas acho que desisti de procurar. 3 anos de procura que não levou a nada, me mostraram que eu devo aprender a viver assim apenas. Então isso tá muito. Isso tá tudo bem. Certo. Ele vai viver sozinho pra sempre, tadinho. Eu sou um dos que primeiro ouve o review pra depois baixar o anime em questão. Isso porque nem sempre o anime citado me deixa empolgado e dependendo do review me dá muita vontade de ver o anime quando vejo é sempre rapidamente. Não consigo entender o que ele quis dizer com isso. Ah, peraí. Acho que o que eu quis dizer é o seguinte: ele gosta de ouvir antes porque muitas vezes ele não se interessa pelo anime, sabe? Então pra ele não ver à toa, ele prefere ouvir antes pra saber o que a gente achou pra ver se ele deve ou não assistir. Acho que é isso que ele quis dizer. É isso mesmo, ó. Já se eu baixasse antes de ouvir, poderia não gostar e perderia meu tempo, ainda com o fato de que demoraria pra comentar e ouvir os casts. Na verdade, eu entendi o que quis dizer desde o começo, mas tava legal ver você brigando com você mesmo pra tentar entender. Certo. O que tava mais engraçado desse jeito aqui. Ótimo. Ah, eu queria comentar sobre Jackass, sobre as primeiras impressões da última temporada de animes. Nesse caso, eu não sei se ele tá falando da passada, né? Nem dessa, né? Vários animes legais saíram de lá e vocês comentaram depois de ter visto um ou dois episódios, mas não acho que deveriam fazer um review completo sobre o anime bom da temporada. A Nohana, por exemplo, foi lindo. Fez chorar a todos enquanto ele contou. Ele gosta de coisas que fazem chorar, né? Para mim, para muitos dos melhores da temporada e, pessoalmente, já é o meu segundo anime favorito, então fica aí o pedido de um review de Anohana, que já foi citado há pouco tempo, e vou passar meu pedido de Welcome to NHK, que a gente já comentou, né? A gente sempre volta em alguns animes que a gente sempre comenta sobre eles, mas, tipo assim, a gente nunca fez um review de Death Note, entendeu? Mas, ao Sim. contrário de Death Note, né, o NHK Nyokuso talvez aconteça um dia, provavelmente, né? Porque tá até rolando um mangá agora no Brasil, né? De repente, se a gente parar pra ler o mangá, né? Eu só vi o anime, então de repente dá pra ler o mangá e fazer um review disso. Depois, é uma pena. Sim. E sobre a Nohana, a gente não pode fazer um review ainda porque a gente não assistiu, né? Ainda não dá. A gente assistiu os dois primeiros episódios, mas não assistiu mais. O que em breve vai ter, né? Tipo, desses reviews de temporada passada, digamos assim, é assim que acabar o Sag Drop, porque eu já tentei de ler o mangá, te falei, não. Falou, cara. Falou sim. E eu tô começando. Depois daquele primeiro episódio que eu vi, a gente fez um review, eu corri pra ler o mangá, devorei o mangá, é bem interessante, e agora assim que terminar a série eu vou ver também. E agora eu já sei qual é o grande final polêmico, né? Devo dizer que é decepções, porque não é polêmico, é americano que é fresco mesmo, entendeu? Ah, na verdade, não é polêmico, ele só é difícil de entender as motivações de alguns personagens, assim, é meio contra o que aquele personagem era até então, né? Então sim, não é um final ideal da forma como foi feito, mas assim, ele faz sentido, eu gostei do mangá, em geral é um bom mangá, assim, eu gostei dele até o final, mas enfim, fala disso futuramente. Bem, é isso, provavelmente não encontrei o Darko no festival, que passou uma temporada no festival, eu realmente não encontrei com ele lá, na verdade eu encontrei lá com o Ryo e o Doraemon nos comentários. Então ouço vocês no próximo podcast, até lá. E faça amigos, Kaoru. Kaoru, como assim, cara? Não é possível que você não consiga fazer amigos, sabe? Como você tem que viver sozinho porque não tem amigos? Eu adoro e tal, beleza, mas de vez em quando, né, sua barrinha de social fica meio no vermelho, aí você tem que dar sabe, ir ali no bar da esquina, tomar umas e outras pra galera. Porque a gente faz isso toda semana, né, Lávia? Você falou com naturalidade, tipo, faço isso todo sábado. Eu fazia isso quando você morava na cidade. A gente fazia isso, tipo, de 6 em 6 meses. A última vez você fazia um 4, né? Eu, você, Luan e Abô. Eu tenho bebido bastante, tipo, sozinho, mas tem. Vai lá, lê o próximo aí. Bolinho. Fala, galera do JCast. Conheci o JCast há um mês, procurando algum podcast sobre animes, e já estou em maratona, estou um vício. Gostaria de saber a opinião de você. Isso eu adoro, né? Porque aquele negócio. A gente fala sobre esses assuntos, né? Aí, automaticamente, algumas pessoas vão pedir algumas opiniões, algumas dicas de anime e tal. O engraçado é que eu tenho a memória um pouco curta e tal, então sempre que me perguntam, diz um anime legal aí. Eu só consigo falar já esqueci o anime, ó. Qual é o nome daquele, caralho? Que eu gosto pra caramba, que tô vendo no mangá agora. Quem fez review? Super, super genérico. Black Lagoon. Tá falando, sempre que alguém fala de dá recomendo um anime aí, eu falo Black Lagoon só. Eu só quero recomendar Black Lagoon, porque eu não sei, tipo, tem tantos animes. Eu peço, sabe, a ficha da pessoa, né? Me diz um anime legal aí. Tá, o que você gosta? Do que você já assistiu e gostou? E dou uma coisa parecida. Tipo hoje, sabe? Me perguntaram, me diz um anime aí. O cara começou a falar, o que você assiste? O cara começou a me falar um monte de anime, mangá de shonen de ação. Eu lá, beleza, então assiste a Ono Exorcist, que você não assistiu ainda, tá saindo. Eu então. Vi dois episódios de Ono Exorcist, adorei, cara. Bacaninha. Eu vi o dessa temporada, né, que ele estourou ano passado, eu não cheguei a ver esse anime na época. Fui ver esses dias, adorei, vou acompanhar. É muito bacana também, eu também não sei se eu acompanho o anime, talvez eu acompanhe o mangá, mas Algum, de alguma forma, ainda vou acompanhar. O que eu tô achando graça é o seguinte. Então, tipo assim, na verdade, a gente... Eu, particularmente, nunca tenho um anime na ponta da língua pra recomendar pra ninguém. Ele aqui pede opiniões só sobre animes que eu não vi. Então, é legal que eu não vou poder ajudar ele. Era ótimo. Tipo, gostaria de saber a opinião de vocês sobre anime como Chique, Ghost Hunter, de Goku Shoujo. E se rolou algum podcast sobre esse tema. Mas não rolou. Chique, eu tô pra começar a ver há séculos. Não comecei. Ghost Hunter já voou aqui pela minha cara várias vezes. Mas também nunca comecei. De Goku Shoujo é a mesma coisa. Então... Eu assisti um tanto de Goku Shoujo. E o que eu lembro de Goku Shoujo é que era muito chato. Por que era chato? Porque era muito formulaico. Todo episódio era exatamente a mesma coisa. Então eu lembro que eu nem terminei de ver, sabe? Eu assisti uns 4 ou 5 episódios e perdi a paciência, não assisti mais. Isso faz uns bons anos aí. Faz uns 4 ou 5 anos. Não sei se hoje, se eu assistisse, eu teria uma outra opinião. E os outros dois eu também nunca peguei pra ler, pra assistir, pra fazer nada. Meu irmão já viu Ghost Hunter e recomendo na época, e eu fiquei de ver, não vi ainda. Eu tenho esses animes, mas eu não comecei a ver ainda, então não rolou. Ainda assim, talvez role, sim, podcast deles, mas tipo, espere primeiro de Chique, talvez seja o primeiro que eu vejo desses, é o primeiro que eu sinto vontade de ver. Eu tô vendo aqui, o nome não é Ghost Hunter, é Ghost Hunt, não? Eu tô confundindo, tem Ghost Hound, não tem? Eu tô confundindo com Ghost Hunter. Tem Ghost Hound, eu acho que ele tá procurando o Ghost Hunt, que não existe Ghost Hunter. Ghost Hunter é uma série da sci-fi. Eu não vi a série. Não vi Ghost Hunt e não vi Ghost Hound. Então, tá ótimo, eu qualquer também um dos três que a gente esteja se referindo, não viu. Esses três estavam escutando o pod sobre a viagem do Yohei Luan, eu acho. Não é o Luan, é o Juba, ao Japão. Juba, muito sim. Bom, pois morei 3 anos e meio lá, pra ser exato, em Fujinomiya, cidade do Monte Fuji. O Yohan lembrou do Monte Fuji e bateu aquela saudade. Maneiro isso, tipo, manda mais e-mails, cara. Conta mais das suas experiências no Monte Fuji, se você, sei lá, já subiu nele. As pessoas podem subir nele. Se você já suicidou nele, em algumas partes, mas... Sério, cara, manda mais e-mail aí, conta mais história pra gente que a gente gosta. Eu gosto, pelo menos. O Darko tem preguiça de ler. Bom, por ser o e-mail, Hã? Por ser o primeiro e-mail? Abraço a todos. O primeiro e-mail. Darko e Orange ter mais integrantes. PS, brincadeira, lá, amigo. O próximo caso é um caso muito interessante, que não é exatamente e-mail, né? É um evento, uma coisa que tem acontecido nas últimas semanas, que tem me intrigado muito, assim, profundamente. Tem um post meu, bem antigo, de fevereiro de 2009, sobre a Megurine Luka e a Hatsune Miku, que a Megurine Luka tinha acabado de sair. Eu tinha achado umas imagens legais dela, né? Tava meio fascinado pela Megurine Luka, porque, enfim, é minha vagalante favorita. E eu queria postar aquelas imagens no GQS, resolvi fazer um textinho e tal, pra poder postar as imagens, né? Um textinho qualquer pra poder colocar as imagens. São gêmeos. Não precisa fazer essa tossezinha. Aí beleza, né? Aí eu postei uma série de vídeos e tal, tanto de uma quanto da outra. Foi um apanhado Vocaloid do que eu tava pegando de legal na época. Certo, teve uns comentários, vira e mexe, surgiam uns comentários perdidos lá. Na verdade, de 8 semanas atrás pra agora, começou a surgir uma certa discussão entre umas 4 ou 5 pessoas diferentes, com uma certa frequência. E não é que aconteceu de uma vez só, sabe? Ao longo da semana, vira e mexe, tinha um post novo nesses comentários. Eu, de curioso, começando a achar um pouco estranho, né? E assim, discussão de criança, sabe? Ah, Luka é minha favorita, blá blá blá, Hatsune Miku é uma invejosa, uma coisa bem sem noção, assim. Aí eu fui dar uma olhada no IP desses comentários todos e são todos da mesma pessoa. Quais são os nicks? Ela usa interrogação. Megurine Luka, Gakukamui, LOL, Takoluka e só. Aí nos últimos tempos ele tem usado só interrogação e o Takoluka. Será que é uma coisa meio do múltipla personalidade? Ele realmente não sabe que tá fazendo isso? Ou será que ele realmente tem muito tempo livre? Eu acho que ele realmente tem muito tempo livre. Espero eu que menos de 13 anos. Eu também. Inclusive, se tiver, alojcast@gmail.com. Ei. Não, mas é legal isso, é engraçado isso. Agora tomara que ele não fique tímido pra gente ter descoberto e continue, porque eu quero. Ele não deve ouvir a gente, Ele deve ter achado o post no Google, sabe? Tanto que ele só posta nesse post. Então, tomara que ele continue, porque todo. Se render uma história legal, dá pra fazer algo isso futuramente. Dá pra rolar um programa meio viajante em cima disso, né? A gente lê isso tocando música alternativa. Ou a gente chama ele, um psicólogo, que faz uma sessão de psicanálise ao vivo. Assim, faz tempo que a gente não faz esses programas malucos, né? Vai dar um bom episódio fora dos padrões, assim. Então sim. Tenta achar o endereço dele, sim. Físico. Você vou traquear o IP. Isso. Bem, o próximo e-mail é do Rafael Taira. Eu vou de Vinhedo. Onde fica o Vinhedo? Eu muito contigo. Você quer ler esse? Eu quero. Tá, mas onde fica Vinhedo? Vinhedo é São Paulo. São Paulo? É. Chutei certo. Assim, foda, porque eu acho que assim, porque... E é, não, é mesmo. Não, eu imaginava, porque tem uma colega minha de Campinas que ela toda hora ia pra Vinhedo, então eu imaginei que... É sim, interior de São deve Paulo. Deve ter muitos Vinhedos. Rafael Taira, gostei muito do cast de vocês, venho acompanhando vocês desde o 130 e logo pretendo fazer uma maratona de cast ouvindo todos. Por enquanto, o meu preferido é aquele que vocês falam de Godzilla. Quanto ao primeiro... Não consegui entender, cara. Quanto ao primeiro, aos vídeos que vocês comentaram, prefiro nem falar, já que são de animes que não assisti e também são de gêneros que não me atraem. Do que ele tá falando, deve eu não ser sei. Algum... É o mesmo episódio de Sailor V. A gente falou de Sailor V de quem naquele episódio? Foi... Não sei também. Que eu lembro demais, pelo amor de Deus. Fiquei muito surpreso de vocês fazerem o review de Sailor V. Sou apaixonado por Sailor Moon, tanto que toda vez que eu encontro um cosplay de qualquer uma das Sailors, já fico em estado de choque. Só falta aparecer aqueles corações no lugar dos olhos, principalmente se for uma das minhas preferidas. Já até sonhei com Sailors, apesar de ter visto todos os episódios. Só vi... um terço do clássico e a primeira metade da R e as minhas... Nossa, por que não terminou o clássico eu tive o R? E as tá, minhas... Tá bem complicado, Leveiros, cara. Tá, não, por favor. Porque eu também tô gripado, eu não consigo falar, eu tenho que parar pra respirar. Peraí, deixa eu me recompor aqui. Ok, agora vai. E as minhas selos, por ordem das que eu gosto, são Marte, Vênus, Júpiter, Mercúrio, Plutão, eu falo todos. Urano, Netuno, Saturno, Moon e por último a Chibi Moon, que é a filha... Olha, rapaz, a gente pode falar essas coisas aqui, a gente se safa. Não querer entrar no nosso mundo. Mas é a última, não, pô. Não, ele gosta mais das outras. Como assim? Chibi-Moon. Realmente, não dá pra gostar de Chibi-Moon de outra forma mesmo. E talvez por causa de Sailor Moon, eu acho que toda garota de cabelo curto é geralmente lésbica. Nossa, que preconceito. Nossa, né? Gostei muito do review. De certa forma, reacendeu minha paixão pela série, que estava um pouco adormecida. Aproveita e compra, pô, o pack aí que saiu, o DVD de Sailor... Foi qual que saiu mesmo? O DVD falando, que saiu, caralho. Mas não saiu ainda. Não saiu ainda, né? Não vai sair nunca, esquece. Para, porra, vai sair. Isso sai. Muito de tudo que vocês falaram mudou completamente minha visão das Sailors, já que eu achava o SAG a mais. Esse cara tem alguns probleminhas, não é tadinho. Vazia, tipo, né? Vazia do que, gente? O que o Miranda faz? Não vai nada. Ela gosta de um cara só, eu fico com o outro. Mas pelo jeito que vocês comentaram da Minako, muitas coisas mudaram. Achei até ela com uma visão. Achei ela com uma visão completamente diferente que eu imaginava. Não me surpreendi pelo fato dela se apaixonar por vários caras, porque antes vocês citaram que ela era parecida com o SAG. E também porque o nome dela não Minako, tem nada a ver. O que acontece? O cara tava julgando os personagens por elas serem adolescentes que se apaixonam por vários caras. Acho que ele não teve muito contato com adolescentes. Cara, porque elas são assim mesmo, sabe? As garotas, são bem assim mesmo, não. Todo mundo é bem assim mesmo quando é adolescente. Você se apaixona por todo mundo o tempo todo. Pelos motivos assim, mais bestas. Eu achava apaixonar muito mainstream. E eu era hipster. Mas é sério, é verdade. O meu mundo existia eu, o Diego, às vezes existia Otso, e a gente ficava falando mal de todo mundo. Você era apaixonado por ele? Por mim mesmo, bastante. Só pra você mesmo. Não, mentira. Eu tive uns crushes, sim. Mas não era tão intenso como a Miná. Fiquei com vontade de ler um pouco de Sailor V por causa do enredo, apesar de Shoujo. Não, apesar de Shoujo é diferente do que eu esperava. Mais um preconceito. Esse cara é muito preconceituoso. Vamos parar de ler meios, cara. Sim, não quero mais. Apesar de Shoujo é diferente do que eu esperava. Gente, do que esse cara tá falando? Vai embora. Exato. Mas é verdade. Vai, continua. Cara, tipo, ninguém é obrigado a ter uma visão mais ampla de Shoujo. Ele vai passar até agora que tá ouvindo a gente. E a gente fala pra ele tem que tem uma informação ampla de muitas coisas. É, tipo assim, né, de repente, continua. É uma boa pra ele começar a ouvir o Shoujo Cast lá no Shoujo Café. E ele vai ter várias isso, formas sim. De Shoujo diferente, vai ver que Shoujo não é só mangá bobinho de menininha, blá blá blá. Shoujo é muito mais que isso. E enfim, pô, é uma dúvida normal de se ter. Tá bom, desculpa. Assim. O fato do mangá esporádico me atraiu também, porque gosto de mangá esporádico. O enredo do Sailor V achei bom, pelos pontos que vocês citaram, e muito bom porque vocês citaram que ele é um pouco atrelado a Sailor Moon. Ainda bem que vocês não deram muitos spoilers na cara. Não tem muito spoiler pra dar, né? Eu queria mangá. Essa visão, essa discussão que vocês falaram após a revisão de coisas pra garotas e pra garotos, ele gostou disso. E isso de comportamento que vocês citaram, concordo em gente, maioria, eu não tô conseguindo entender meu dele, cara. Desculpa, mas... Ele quis dizer que gostou dessa discussão sobre justamente isso que a gente tá acabando de falar, sobre as coisas que são padronizadas pra garotos e pra garotos. Certo, e que, outra parte. Assim, e que gostou dessa discussão. E grande parte dessas pré-ideias... eu falei. Ele tava empolgado. Abaixo, ele colocou... Peraí, calma, já entendi. Já entendi. Esse último parágrafo não foi sobre Sailor Moon. Vocês o palavra foi sobre My Little Pony. É sim, foi? Que ele fala sobre o que a gente falou de produto pra garoto, produto pra garotas e do comportamento, das pré-ideias do que a sociedade espera de uma mulher, do que espera de um cara. memórias, dos problemas psicológicos e tal. Foi no mesmo episódio, de maneira pônei que ele tá falando. Pronto, decifrei. Isso foi o seguinte: ele não soube especificar muito bem no e-mail e eu não fui bom o suficiente pra poder ir no programa e checar tudo que a gente tinha falado naquele dia, que eu já esqueci. Então, isso. Foi um erro de ambas as partes. Um erro. Certo, aí embaixo ele colocou o nome do significado, o significado do nome das sailors, que ninguém se importa. E vamos pro próximo e-mail. Ah, eu gostei. Desculpa, não tô bonzinho hoje, tô de mau humor, minha cabeça tá doendo. Eu gostei de saber que arei rindo. Eu não sei se é também. O Sagi Tsukino não é o coelho. Só o Sagi que é coelho. Tsukino é lua e no. Tsukino ou Sagi, coelho da lua. Minako Aino não é bem amor. Minako Aino, segundo ele, é bela filha do amor ou lindo amor de criança. E é certo. E é criança, né? Sim, é. E aí é amor, né? É, tá vendo, porra? Vai, deixa eu ver o e-mail da Natchan. Ah, isso, eu tô ansioso pra pular o e-mail do cara que chegar no e-mail da Natchan logo, porque agora tá tentando... Desculpa, tá? Minha comentarista favorita, já pedi em casamento, inclusive, ela já me passou o MSN dela, estamos avançando. Agora o papo é sério. Eu já devo ter falado brincando aqui, mas agora realmente é sério mesmo, tá? Em novembro agora, eu faço 27 anos, tá? Preciso muito ter um filho antes dos 30. Se você é ouvinte do JCast, é bonito e não tem preconceito, por favor, seja a mãe do meu filho. Eu não posso pagar, porque uma barriga de aluguel custa caro pra caralho. Mas eu prometo que seremos amigos pra sempre. A criança talvez não saiba que você é a mãe, mas não impede que você cuide dela e, sei lá, possa passar uns fins de semana com você. O que você vai contar pro moleque, porque gente? Eu preciso do amor dele só pra mim. Ah, mas, tá. Assim, se você fizer muita questão, eu deixo, tá? Ele contar. Mas você não pode tratar ele muito certo, vamos bem. Continuar. Mas deixa eu ler esse e-mail antes que você fale algo que te leve preso. Não, tô falando o seguinte, que a Ana Chan, se ela estiver interessada, ela pode... Manda umas fotos aí que a gente analisa. Ana Chan. Oi, Ana Chan desse. O negócio da mulher ser bonita não é por nada, não. Não é futilidade minha. É que você quer que seu filho seja bonito. O problema é o seguinte, a minha genética já é complicada, entendeu? Então precisa ter a outra parte tem que ser bonita pra poder equilibrar e sair uma criança pelo menos mais ou menos, entendi, pra poder não sofrer muito bullying. Já que escrevi nos comentários sobre o pós da semana, deixa eu lembrar aqui de que semana foi essa. Não interessa, porque aqui. Já que escrevi nos comentários sobre o pós da semana, resolvi mandar um e-mail comentando um podcast mais antigo, mais old, de Monster, e na sequência o de Pluto, que eu vi também. Eu li o mangá que a Conrad lançou e que jamais completará. Ódio no meu coração, será que devo fazer um videocast sobre isso? E é engraçado vocês terem falado sobre apresentar quadrinhos, apresentar mangá, quer dizer, apresentar mangá com ele pra pessoas que não tem muito contato. Usar ele pra apresentar mangá a pessoas que não tem muito contato com mangá. Porque isso aconteceu com ela. É, uma colega de trabalho minha, programadora, mãe de família, sem bagagem de HQ nenhuma, devorou todos e quase me matou quando eu disse que tinham cancelado. E ela chegou a ter acesso de fangão com o Dr. Tema, o que me deixou muito orgulhosa, mas a Conrad destruiu o meu aliciamento. Tisk. A questão é que ela gostava muito de filmes de suspense, como Seven, Os Sete Crimes Capitais, sabe esse estilo? E Monster, como vocês bem falaram, tem uma narrativa muito cinematográfica, quase um storyboard, fora a trama que se encaixa nesse enredo dos thriller também. Acabou criando uma identificação. Eu só vi alguns episódios do anime, mas já deu pra perceber que perde bastante dessa narrativa inteligente que a história tem. Outra coisa que adoro no Urusawa são os gordinhos. Ele desenha pessoas de meia idade, gordinhos tão simpáticos, tão fluidos. Diferente de vários mangás, onde todo mundo é bonitão ou pessoas velhas só tem dois risquinhos a mais na cara. E qual o problema com os narizes? Que o Luan tava implicando com todos os narizes, né? Do Urusawa. Pluto, eu só vi um volume em francês. Oi? Né? Alternativa ela, né? Onde que ela viu o volume em francês, gente? Foi na França, eu morro agora. E nem sabia que era de Astro Boy. Na verdade, achava que era uma piração do Urusawa baseada na Tezuka, não que era um arco adaptado e tal. Não tem muito mais o que dizer, aquilo é muito foda. Agora me falta ler o Turn F Century Boys, que ela não leu ainda. PS, lá em vídeo. Olha só, hein? Você já conseguiu sua legenda do filme alemão bizarro? Eu tenho uma amiga que é da Alemanha, se pá, ela dá uma ajuda. Sério, ela coloca no TXT pra você. E veja Code Geass. R2. Vou ver. É, Code Geass R2. O filme alemão bizarro, cara, eu devo ter conseguido, mas eu não lembro mais qual filme é esse. Não era o Vastora Crocodile, sei lá como se fala. Não é. Vostatzen. Não? Não era aquele de futebol, eu não? Eu acho que é o Teufels Kicker, mas eu já consegui uma legenda em inglês pra ele, bem depois da cabeça não que eu tava sei, falando. Acho que era, hein? Eu lembro que você comentou comigo que você tinha dificuldade nesses dois. O Vorstar Crocodile eu já consegui há muito tempo, o Teufels Kicker também, só que eu acho que não é desse, porque esses filmes não são bizarros, porque eles não são, eles são bem mainstream, eles são novos, né? Eu acho que eu tava falando de algum mais antigo, mais desses, tipo hippie de VHS, assim, que eu consegui. Não sei. Eu tenho uns filmes... Se você lembrar, se a gente passa pra ela. Eu tenho filmes franceses também, sem legenda aqui. Se não ela? Encontrou o Pluto da França, né? Deixa, né? De repente. PS2, obrigada por lerem meu comentário de Madoka. Fiquei toda serelepe e mostrei até pra minha mãe. Ela é muito cheia de moe, né? Depois me perguntou por que estou apaixonado. E PS3, espero que o Darko tenha sobrevivido ao encontro com o videocast no Festival do Japão. Um dos caras era meio intimidador. sobre BFFs. Eu ia encontrar com eles de novo hoje, né? Porque rolou lá o Otaku Bar, mas acabei não indo porque eu tô sem dinheiro e sem paciência. Foi? Eu não fui. Ah, você não foi? Não, eu fui encontrar com a Glass e acabei não indo. E porque eu tava querendo ir pra casa gravar, tava com dor de cabeça, enfim. E é isso, esse foi o Medanachan. E aí, o próximo? Do Stai. Que e-mail, pessoal, muito bom. E-mail muito bom. Esse e-mail foi porque a gente comentou, né? Não lembro aqui em Jcast, acho que no último análise da temporada. O Johan comentou sobre os animes que estão. Foi você que falou, né? Os animes que estão vindo muito grandes. Uhum. Com episódio com quase 1 giga. Uhum. E aí ele explicou por quê. Tipo, olá, pessoal do Jcast. Queria só esclarecer umas coisas sobre encodes de vídeo e dar a minha opinião sobre os animes falados no episódio. Sobre os encodes do Didi, GG, como todos os fansubs atuais, eles usam CRF, que o cálculo do tamanho final do vídeo é dado pelo uso de bitrate do vídeo. Então, quanto mais cenas movimentadas, maior o tamanho do vídeo. Hoje em dia é comum episódios com mais de 1 giga, como por exemplo este. Qual é esse? Não sei, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui esse link pra onde que leva. É um print de Madoka. Do primeiro episódio de Madoka, tem 1,5 giga. E 1080p, que é do Blu-ray, né? Sobre os animes da temporada, Double J. Assisti o primeiro episódio agora porque gostei do que deram no podcast. Esses animes curtinhos, não tem muito o que falar. Achei bom pra ver quando tiver um tempo livre. Blade, desse eu nem chego perto. Olha o preconceito. Rokyubu. Assisti o primeiro episódio, achei meio clichê demais. Talvez eu assista o resto quando não tiver nada pra ver. Inclusive, foi quem? Foi o... qual anime que eu falei muito mal e que o Soma deu uma defendida e meio que discordou? Foi o... foi aquele da Mordomo. Esqueci o nome. Aquele da garota que é o Mordomo. Ele chega a mencionar esse anime que a gente... Mayotic, né? Eu não sei, esqueci. Acho que é, Mayotic. Aqui de qualquer forma, não deixa. Por que você quer falar disso? Hã? Por que você quer falar disso? Curioso pra saber se o Sutai teria gostado ou não. Pra saber se foi só eu que não gostei, se eu exagerei tanto assim mesmo, né? Mas eu acho que não, eu não exagerei não, é ruim mesmo. o Sag Drop. Melhor anime da temporada junto com o Kami-sama, Memojo e Maoru Pinguino. Gostei tanto que estou fazendo no Sakurai, porque ele é de um fansub. Legal. The Idol Master, muito bom, nada pra comentar. Só gostaria que tivesse ficado como foi o primeiro episódio, espectador como produtor. Ia ter sido muito interessante, me deu vontade de jogar. Eu não faço ideia se o Idol Master continuou bom, se o nível tá legal. Não vi mais comentários a respeito, vou tirar a prova depois. Blood Sea, não vi até agora por ser da Clamp, mas depois do cast vou dar uma chance. Porque é só o design, né? Que é delas, elas não tem nenhum envolvimento com a história. Então se você, que nem se você diz, não, né, curte muito a narrativa do Clamp, não se preocupa que não é delas. Uta no Prince Sama, Mad Love 1000%. Não cheguei nem perto, fez bem. porra. A Drick comentou, né? Sobre o preconceito com você, seu e do Johan, idolatrando tanto a Idol Master e chutando tanto e Uta no Prince Sama, só porque é produto pra garotos. Não transforma. Não, pera aí, olha só. Eu tava presente e vocês foram mais cruéis com Uta no Prince Sama por não comunicar com vocês de forma alguma. Cara, não foi isso. Apenas eu disse o seguinte: que como é fanservice de bichonê, assim, pra garotinha e tal, o anime não passa disso, entendeu? Porque o tipo de fanservice de menininha, idolzinha, né, também não comunica tanto assim comigo, entendeu? Eu não gosto nem hentai, entendeu? Me inspira muita coisa, quanto mais, entendeu? Mas é um anime que ele vai um pouco além dessa proposta inicial. Eu só achei que o Princesa Má para ali. Vocês foram um pouquinho mais cruéis, principalmente o Yohan, mas enfim. Mas a discussão... eu fui cruel, mas não de respeito a isso. Isso é pra menininha e eu não gostei. Não é por isso. E Kokumeiro no Crossê é muito bom. Você pulou o Secret Seven. Mechas é mais Sunrise. Não, né? Porque é Sunrise que faz tudo de Mecha, pô. Gundam. Cara, se você não gosta de. Ou de Gears. Se você não gosta de Mecha com Sunrise, você não gosta de Mecha. Desculpa. Talvez ele seja com Mioha, ele não gosta de Mecha. Mas do meio, eu dropei depois do primeiro episódio. Kokumeiro no Crossê. Muito bom anime, apesar de não conhecer a França. Acho que conheço bastante do Japão pra entender o que acontece com a Yuni. O quarto episódio, na minha opinião, de merda, deixou um pouco mais claro pra que o anime veio mostrar pros japoneses como é viver fora do país e as diferenças culturais, que é muito bem exemplificada quando a Yuni implora pra menina dona da galeria Roy, do Boa, não sei. Porque é o nome do cara, pelo visto, né? Enfim, não lembro o nome dela. Deixar ela ir pra casa. E quando ela diz para a mesma menina que tem que acreditar na promessa do Claude. Eu não faço ideia do que você tinha falado, porque eu não vi. Esse anime nem o primeiro. Eu só vi o primeiro, então. Kaito Tenshi Twin Angel, Kyun Kyun, Tokimeki Paradise. Assisti uns 5 minutos e não consegui mais. O traço é muito feio, a animação muito ruim, nem por isso vale o anime. É aquele que parecia um Mahou Shoujo dos anos 90. Itsuka Tema no Kuro Usagi. Assisti o primeiro episódio, achei bem legal. Devo assistir mais pelo fanservice, que a história não parece, vai se aprofundar tanto. Kami-sama Dolls, assisti o primeiro episódio, não tive vontade de ver o segundo. Pra mim, se o anime não me prendeu no primeiro, não vale a pena continuar. Aí depois você mandou uma série de links pra quem quiser saber mais sobre encoding, sabe? Eu vou colocar todos eles no post. No post. Uma série de links pra quem quiser saber mais de encode. E dois sites muito bons que eu não conhecia. São dois sites que eles pegam um anime e os vários releases e pegam os recaps e fazem uma comparação de qualidade entre os releases pra você saber qual que é o melhor, o release que tá com a melhor qualidade pra saber qual acompanhar. O dele, o Sakurai. Isso, vou colocar todos esses links no post. Com relação a esse negócio de não me prendendo primeiro e não vale a pena continuar, em parte ele pode estar certo, porque a gente também não pode ficar perdendo tempo, tem muita coisa pra assistir e tal, mas, enfim, aquele negócio que a gente sempre fala, né, o anime geralmente ele demora um pouco mais mesmo pra dizer que vem, então eu acho que o Kami-sama Dolls, ele no primeiro episódio tem coisas em potencial ali, né, não é nada muito bobo, muito idiota, lógico, quando o anime começa muito no fanservice, por exemplo, você sabe que ele vai ser fanservice o anime inteiro, então se você não gosta disso você não vai ver, né, mas o Kami-sama Dolls não tem muito disso, então, mas enfim, se ele não gostou eu também não posso defender muito, que eu também ainda não vi nada além do primeiro episódio. Bem, próximo e-mail é rapidinho, da Américo, e é sobre aquilo que a gente faz um tempo que a gente não comenta, né? Olá, amigos do GCast, como vão? Adoro seu trabalho, enfim. Mas enfim, hoje tenho algumas dúvidas não relacionadas ao GCast exatamente, e sim ao J-List. Como o dólar está em constante queda, eu gostaria de aproveitar essa fragilidade da moeda americana para comprar umas figures. Mas eu gostaria de saber se precisarei pagar taxas ao Estado e se há como evitar pagá-las. Grato, Américo, de Recife, Pernambuco. Olha, não dá pra dizer, né? Porque, enfim, é muito, muito variável. O legal é o seguinte, o J-List, ele não é um site muito conhecido pelo Correios do Brasil, então não é aquela garantia de que vai parar, como, sei lá, um Playasa que traz jogo, com certeza eles param. Mas também não dá pra dizer que não vai parar, porque dependendo do que você tá pedindo, dependendo do tamanho da caixa, dependendo do que vier escrito na caixa, você pode acabar parando. Então é um jogo de sorte, sabe? É um jogo de sorte, não tem muito truque, verdade, não. Na verdade, a gente não ia falar isso não, mas vamos anunciar agora, o GCast tá com um acordo, né, uma parceria aí com o governo, todo mundo que comprar através dos nossos links não vai pagar nenhum tipo de imposto, tá? Então compra é adoidado mesmo, a gente garante, eu dou minha palavra que vocês não vão pagar imposto, é uma parceria inédita, blog nenhum tem essa onda, entendeu? E a gente conseguiu, foi necessário muito esforço, as integrantes femininas do GCast tiveram que fazer muito teste no sofá em vários membros do governo, um membro masculino do GCast teve que fazer também, não vamos revelar quem foi, pra manter a dignidade do dito cujo intacta, mas enfim, é o que tá mais próximo de Brasília. E é isso aí. Quem tá mais próximo de Brasília? Que eu tô chutando, na verdade. Eu suspeito que é você, sim, cara. Então tá, não é, mas não sou eu. É o segundo, mas é. Então é isso, comprem adoidado, porque isso sim, é inédito, é uma promoção que vai acabar agora, é só esse mês, tá? E todo mundo que comprar vai ainda ganhar um brinde especial do Yoko. Eu quero muito que, eu não vou falar nada, né, porque eu quero muito que chegue um hate mail de alguém que conseguiu cair nessa, mas tudo bem. Tomara que o cara compre toda. Enfim, deixa eu ler o próximo aqui. Esse foi muito pequenininho, deixa eu ler o gigante aqui da Mariana. Eu gostei muito da Mariana. Sim, inclusive, Mariana, se você também quisesse se candidatar pra ser mãe do meu filho. A Mariana, ela dava meio sumida, mas foi ela que upou todos os GQs antigos no ForShare, né? Pra gente poder upar. Então o GQs 1.0 só tá no ar por culpa dela, que eu não sei se é um mérito, acho que não, mas enfim. Olá, pessoas do GQs, sou a Mariana Oliveira. Vocês lembram de mim? Sou a louca que postou os programas antigos no ForShare só porque vocês disseram que não tinham mais eles. De Curitiba, e ainda sou uma grande fã de vocês. Aliás, estava com saudades, mas tive que ficar um bom tempo sem ouvir os programas. Não reclamem, a culpa é de vocês. É nossa. Ouvi o programa de Madoka sem spoilers e fiquei com vontade de ver esse anime por dois motivos. Um, porque vocês me convenceram a dar uma chance pro Mahou Shoujo. Não curto nem Sailor Moon, não é preconceito, só realmente não me interessa nem um pouco. E outro, porque não queria ouvir o programa com spoilers sem ter visto antes. Assisti o primeiro episódio e a única coisa que me segurou foi a trilha sonora. A abertura é muito fofa e a Se Spoiler Mágica é muito linda. O que ela tá falando? Se expõe ela mágica. Não sei, enfim. Mas estava com problemas no trabalho. Tinha muito sono e levei uma semana pra assistir o primeiro episódio. E ainda por muito tempo fiquei sem vontade nenhuma de assistir, porque fiquei sabendo da data de Let's Kill Hitler e fiquei muito, muito eufórica. Ela ficou tão eufórica que eu não consegui nem assistir nada. Eu fiquei Aliás, Doctor Who... Assim, depois que eu vi Let's Kill Hitler, eu fiquei o resto do domingo sem conseguir focar muito. Aliás, Doctor Who também é culpa de vocês e dos seus malditos programas. Vamos converter a todos para que todos fiquem viciados nos nossos vícios. O programa... É, o nosso grande objetivo. O programa de Doctor Who achei meio fraco, não me convenceu, mas o de Torchwood me ganhou. E comecei a assistir o Doutor só pra saber de onde veio o Jack. Que é engraçado, né? Porque eu particularmente, considero o nosso episódio de Doctor Who mais cativante do que o de Torchwood. Mas enfim, acabei maratonando 5 temporadas, especiais de Natal de 2009 em 2 meses. Eu trabalho o dia inteiro, toco piano e trabalho 2 horas de ônibus na minha casa, tadinha. Ou seja, não dormi direito por 2 meses. E não dormi quando assisti Blink. Joguei todos os meus anjinhos de porcelana fora. Depois veio Torchwood e por causa da crise de abstinência maratonei Sarah Jane Adventures. E meus amigos não aguentam mais me ouvir falar de Doutor. Fiz até uma tarde em Paper Crash. Precisa dizer que eu quero uma? Não, faz, né? Duas, manda uma pra mim também. O problema da tarde de Paper Crash é que pode amassar, dá, né? Dá jeito. Então nesse sábado, enquanto não saiu o episódio de Doctor Who legendado, maratonei Madoka e tive uma agradável surpresa, pois realmente não parece com os animes bobinhos com garotas pra adolescentes que já tive o desprazer de assistir. E não estou falando só de Mahou Shoujo, tem muito show de meloso e bobinho por aí. Pelo contrário, levei um puta susto quando a... Opa, spoiler. Porra. Apaguei a última frase e... não é pesado, mas te deixa agoniado assistir todo o sofrimento dessas garotas. Não fico procurando a filosofia por trás de tudo, mas não me senti enganado em momento algum de Madoka, o que pra mim já conta muito. Não chorei, mas fiquei muito triste no final. Bom, a minha opinião não conta. Conta sim. Só estou mandando esse e-mail pra agradecer a vocês por Doctor Who, seus derivados, da Madoka e Haruhi. Haruhi é um anime que eu tinha muito preconceito. Já lendo esse nome, a sinopse desse anime, o Anime School, nunca queria baixar um anime fraco com aquela descrição, sugeria que ele fosse. E não assistia por birra, pois muitos me falaram que era bom. Sabe o que me convenceu a assistir? Endless Eight. Sim, eu quis ter a experiência frustrante de assistir 8 episódios iguais e sentir toda a frustração que ele poderia proporcionar. Aliás, assisti todos no mesmo dia. Eu assisti picadinho, né? Já foi meio complicado alguns, né? O que foi ótimo, pois, quando assisti ao filme, descobri que a Nagato tinha todos os motivos do mundo pra surtar daquele jeito. Afinal, eu quase surtei. Mas a série é muito boa, me diverti muito, ri muito e sofri muito esperando lançar o filme legendado em português. Meu inglês se resume em Yes, the Book's on the Table. Aliás, só sofri mais esperando a segunda parte de Harry Potter e as Relíquias da Morte, mas isso também é irrelevante. Então é por isso que eu queria dizer, gosto muito do programa. Programa, não sou do tipo participativo, como a grande maioria dos ouvintes de vocês, mas gostaria que vocês soubessem que ainda tem uma remanescente aqui em Curitiba que escuta todas as doideiras que vocês falam, ri muito de tudo, e chega em casa e baixa tudo que vocês indicam. Ha ha ha. Bye, Mariana. Olha, ela é de Curitiba, é uma boa candidata. E é fofa, né? Assistiu Haruhi só por causa de Endless Eight, o que é um ponto interessante, né? Muito interessante. Como contraponto, ela tem um certo preconceito com o Mahou Shoujo e com alguns shoujos, né? Ela só não falou quantos anos ela tem, né? Mas ela trabalha, né? Então ela deve ser legal. Sim, sim, já tá sim, pelo menos assim. O próximo... Oi? Tô sendo muito frio, pouquinho. Não, né? Lê o próximo aí do Gaspar Nolasco, o melhor fanart da história da humanidade. É, só mandando um salve e mostrando essa última fanart que fiz inspirado em algo que vocês disseram nos casts sobre Haruhi ou Doctor Who, que não saiu na minha cabeça. Aí ele mandou, é aquela fanart do Kion na tarde, tipo de Companion? Isso. É uma, né? Muito boa. De Companion não, é o Kion na tarde como Doctor. Isso. Porque foi o que a gente comentou, né? Que os dois usam o nome de John Smith. Muito boa. Inclusive a gente comentou no Twitter que ele deveria agora ter que fazer agora a Haruhi. A Emiruhi, né? A Haruhi é da Gato de Companions. A Gato com certeza. Rafael Portilho, 30 anos, Recife, Pernambuco. Saudações. Será que eu tenho que ler o e-mail dele assim? Saudações e elogios redundantes. Finalmente estou mandando um e-mail para o JCast resolvendo um karma que me atormenta há anos. Afinal, ouço voto. Não? Tá irritante. Eles falam assim, Pernambuco. Não sei, cara. Eu tinha um cara que estudou comigo no primeiro ano de Pernambuco. Ele falava assim. Falava bem assim. É bem gente, tipo de novela das 8? É não tanto, é um pouco mais calminho, mas é bem pesado. Meu sotaque é bem pesado. Eu não posso apertar? Não pode, porque o e-mail do Portilho é gigante e vai ficar muito irritante. Ele pode se ofender. Desculpa, né? Também é uma possibilidade. O Portilho é lá no Teacast, né? O cara que escuta 1 trilhão de podcasts. Isso. Pra quem consegue, eu não sei, mas. Finalmente estou mandando um e-mail para o Teacast e resolvendo um karma que me atormenta há anos. Afinal, ouço vocês desde a época do Concon Zen e posso dizer que fiquei apaixonado por esse estilo de conversa que vocês têm. Apesar das mudanças de formato, nunca deixei de ouvir o JCast, fazendo inclusive maratonas das versões 1.0 durante o belo hiato que vocês tiveram. Sinceramente, há tempos que queria desabafar que, na minha opinião, vocês são um dos 5 maiores podcasts do Brasil, se eu considerar tanto o meu gosto pessoal quanto a técnica do podcast. Pelas minhas contas, devo ter ouvido 300 podcasts brasileiros nos últimos 4 anos. Ou seja, né? Mas, é alguma coisa, um elogio vindo do Portinho. É, tipo, ele tem como comparar, cara. Né? Definitivamente. Enfim, deixando as bajulações de lado, permita-me comentar alguns assuntos já abordados pelo JCast. Na fase 1.0, percebi alguns assuntos interessantíssimos do JCast que poderiam ser rediscutidos, tanto pelo fator atualização e correção do conteúdo, quanto pelo fator novos ouvintes não querem ouvir episódios com uma qualidade menor do que a atual. Em particular, o fantástico episódio sobre geisha. Neste mesmo tópico, venho pedir mais episódios sobre a cultura japonesa, até mesmo porque uso esses episódios para recomendar o JCast com aqueles que não são muito simpatizantes dos animes e mangás. Tem alguns planejados aí, né? Esperem para as próximas semanas. É, a gente não tem feito muitos porque, enfim, o review costuma ser um pouquinho mais fácil, mais prático, mais divertido de fazer. Mas a gente tá com alguns planejados, sim. É. E quanto ao remake de pauta, é interessante, sim. Tipo, quem sabe alguma, né? Eu nunca tinha parado pra pensar muito sobre isso, né? Eu cheguei a pensar quando a gente tava fazendo aqueles de história, um remake lá do Bakumatsu, que a gente fez, ó, foi logo o segundo JCast, eu acho, o segundo ou o terceiro, que seria bacana um remake desse. Mas fora isso, nunca tinha me ocorrido fazer um remake de outros temas. Bacana, a gente pode tentar. Pode ser legal. Amei o formato atual do JCast. Sim, eu sei que sou muito gay isso, mas... Não sou, cara. Só porque você usa o verbo amar, quer dizer que você é gay. Machismo, é isso? Né? Incluindo o rant no início de cada episódio. Eu sei como é difícil editar no podcast. Estou com um para editar desde março. Mas não vejo nenhum problema com rant de 30 minutos ou mais. E nem ligo com podcast com 2 horas ou mais. Ou principalmente quando é um podcast da qualidade como o de você. Óbvio, não deve ser a opinião de todos os ouvintes. Só de um ouvinte maluco de podcast que você preenche 40 horas semanais com podcast, no mínimo. O caso do Portinho, se eu não me engano, ele tem um trabalho. Eu acho que é um trabalho pro governo, um trabalho público e tal. Que não exige muito raciocínio da parte dele, sabe? Então ele precisa se distrair com alguma coisa enquanto ele tá fazendo esse trabalho, que eu não sei exatamente o que é. Sei lá, deve ser carimbar um trilhão de folhas. E aí ele usa os podcasts pra preencher esse tempo. O meu trabalho atual é bem assim, né? Eu realmente preciso estar todo momento tá pensando em alguma coisa. Então, pra minha cabeça não viajar muito, como é meu natural, eu ouço bastante podcast. Mas ainda assim, não ouço tanto quanto o Portilho ouve. Dá a impressão que é quase patológico o negócio. Uhum. Mas é bom, porque aí ele acaba tendo essa autoridade toda, então ganhar o elogio dele acaba sendo melhor do que se não ouvisse isso tudo. Uhum. Fiquei extremamente surpreso com o episódio que fala de My Little Pony. Não somente descobri que o desenho, como o desenho é bom, o qual estarei ansiosamente esperando que passe em algum canal a cabo infantil para mostrar o meu filho, mas de como vocês fizeram uma excelente análise do desenho, ao qual só conheci através dos memes do 4chan. Eu sei que esse tipo de análise vem muito do gosto da pessoa, mas gostaria de pedir uma análise dessas do desenho Phineas e Ferb, atual mania minha do meu filho. Olha, Phineas e Ferb eu vi bem pouco, né? A minha sobrinha assistia, eu vi uns 2 ou 3 episódios, então fica difícil ter uma opinião sobre. Teria que assistir mais alguns episódios pra falar. O que eu vi me agradou, sabe? Me agradou um tanto até. Deu vontade de, quando estiver passando de novo, parar pra assistir e tal. Mas dar uma opinião um pouquinho mais elaborada fica um pouco mais difícil tendo visto tão pouco. Você chegou a ver alguma coisa de Phineas e Ferb, não? Coisa de forma meio. Não vi, não. Em relação ao Moe, sinceramente, não vejo qual a diferença entre o Moe e as super-heroínas dos quadrinhos americanos, pra que muitos se incomodem com o excesso de Moe nos animes. Caramba, olhem pra Emma Frost, pra Supergirl, e sua contraparte é poderosa. Poderosa, então. E pior, Aves de Rapina. É um festival de bundas, peitos e fetichismo. Bando de hipócritas, aproveito pra pedir um novo episódio sobre Moe. É verdade, tipo, né? Os americanos usam sexo bastante também, né, quando convém, né? Um novo episódio sobre Moe, eu esqueci de avisar aqui, o J-Wave, acho que foi o último que foi ao ar, ou o penúltimo, foi o de K-On, que eu tava lá. Então, serve um pouquinho sobre como episódio de Moe, né? Não sabia que você tinha feito. Eu sabia que você tinha feito, mas não sabia que era de K-On. Era de K-On. Venho pedir também, se vocês farão alguma coisa sobre Tokusatsu. Sei que existem podcasts especializados, mas acontece que fiquei impressionado com o Gokaiger e finalmente redescobri o que é acompanhar uma série episódio por episódio e ainda especular sobre o que acontecerá nos próximos episódios. Sem contar que o JCast deixou o estágio, vamos ver qual o assunto do JCast dessa semana. Para sobre o que o JCast vai falar essa semana. Hã? Eu acho que o que ele quer dizer é o seguinte, independente do que a gente vai falar, ele sempre escuta a gente, entendeu? Ele não vai ver qual é o assunto pra ver se ele se interessa pra ouvir. Independente do que a gente fala, ele escuta. Acho que foi isso que ele quis dizer. Vai rolar alguma coisa sobre Tokusatsu. Eu tenho... O problema do Tokusatsu é que são séries grandes, que dão muito trabalho pra gente assistir tudo pra poder comentar. Então, eu ainda não consegui pensar num formato mais dinâmico pra falar de Tokusatsu aqui sem precisar gente perder tanto tempo, sabe? Demorar tanto. É, obviamente tem as que a gente já viu, e tem as que quer ver, ou então as que a gente tá vendo. O problema é que além de ser série grande, os dois tem que ter visto, né? Acho que a única foi Kabuto. Foi Kabuto. Eu vi mais Kamen Riders que... Eu tô aí terminando Gokaiger, mas você não assistiu nenhum episódio de Gokaiger. É, rola encontros, né? Mas vai rolar. Por enquanto, aquele negócio, em matéria de Tokusatsu, né? Fica mais fácil. Esperem mais movies mesmo, de repente, né? Sim. Que é mais fácil dos dois assistirem rapidamente, assim, né? Séries completas talvez demore um pouquinho mais, mas também vai rolar. Como prometido, vou explicar finalmente o que quis dizer quando postei no Twitter que passei a entender melhor o final de Lost. Depois de assistir Madoka. Fui eu que perguntei pra ele o que ele quis dizer com isso. Aí rolou uma mini discussãozinha sobre o assunto, mas ele não me explicou muito. Não é somente porque ambas as séries falam de realidades alternativas, de personagens protetores e recompensas, mas também de como um belíssimo final pode ser estragado pela ignorância de quem assiste. Como devem saber, Madoka é uma série muito discutida em fóruns sobre animes, mas é visível que muitos não entenderam patavinas do que rolou no final. Isso foi um risco que a equipe de Madoka resolveu assumir ao fazer um final como esse. O mesmo não aconteceu com Lost. Apesar de sabermos que tiveram muitos problemas durante a produção do seriado, é visível que o final teve de ser abrandado para que o público americano conseguisse entender corretamente, pois nele existem diversos signos de pensamentos filosóficos e espirituais de profundo que, quando analisados, podem revelar as ideias originais do final abrandado. Você acha, Darko, que era para ter sido mais profundo e não foi? Na verdade, o que eu acho é o seguinte, o que ele falou foi um pouco confuso, né? Porque ele fala que o final teve que ser abrandado, mas sobraram signos que revelam as ideias originais. Então... É o seguinte, analisando esses símbolos todos que tem no episódio, dá pra ver que eles quiseram aprofundar em alguns temas, né? Mas não puderam, então eles só soltaram esses signos espalhados, mas não tocaram no assunto. Mas os signos que a gente vê, pra mim, só adicionam ao que a série mostra, sabe? Eles não mostram ideias que não foram mostradas no final. Eles só agregam valor àquelas ideias que já foram mostradas, sabe? Mas as ideias estão ali e estão visíveis pra todo mundo. E eu não acho inválido você abrandar, se a gente for usar esse termo, né? Você focar a tua história e contar ela de uma forma pra que todo mundo entenda e colocar esses easter eggs pra quem quer procurar mais e quem quer entender um pouco mais profundamente o que tá ali, sabe? E, inclusive, o final de Madoka pra mim é meio assim também, sabe? Porque eu não acho o final de Madoka complicado. Eu definitivamente não acho, sabe? Ele é simples, ele é direto. O que eu realmente quis dizer, que eu acho que quis dizer justamente isso, que apenas que o final de Lost talvez era pra ter sido mais complexo, né? E não foi, porque, assim, é óbvio que é um seriado de TV aberta, ele precisa alcançar um público grande, mas Lost, há muito tempo ali, já tava falando pra um público certinho já há um bom tempo, assim, né? A audiência já tinha caído bastante, dava pra ver que eles estavam com um público já fechadinho, sem pretensão nenhuma de alcançar público nenhum além daquele, né? Desde que eles fecharam uma data pro final da série, já estavam trabalhando nisso, eu acho. Então, é óbvio que eles não podem ser muito viajantes, mas eu não sei. Eu acho que não tem como saber se realmente abrandaram tanto assim, né? Se um dia os próprios criadores derem alguma entrevista falando isso, com todas as letras, né? Beleza, mas olhando assim, aparentemente, eu não sei não se foi tão. Porque, assim, o final ele foi complexo à sua maneira, né? Tem gente que não entendeu, por incrível que pareça. É como Madoka, né? Tem gente que não entendeu a Madoka, por incrível que pareça, porque eu acho o final muito bem amarradinho. Eu acho que o único motivo que você tem pra não conseguir entender a Madoka, além de uma certa lerdeza, seria você não tá muito acostumado com conceitos de sci-fi, né? Que ajuda muito a você entender algumas coisas daquele final. Uma das coisas de Lost, por exemplo, que falam muito, e eu realmente não consigo entender como alguém pode achar isso, que não entra na minha cabeça, não faz... Assim, é um argumento que eles usam pra criticar, mas que não faz o menor sentido, né? É falando que estão todos mortos, então não adiantou de nada tudo, a série toda. Foi um grande filler, uma grande bobagem. Né? Primeiro que os personagens não estão mortos desde o início da série. Aí, às vezes, eu falo isso e a pessoa continua batendo, não, mas eles morreram, então não valeu a série. Gente, peraí, na vida todo mundo morre, então não importa a sua história, todo mundo vai morrer uma hora. Caso de Lost, todos eles morreram em momentos diferentes, né? Então. Assim, teve o final da série, né? Em si, e a única diferença é que essa última temporada toda, né, foi intercalada com essa vida pós-mortem deles, mas que foi assim, não tem nada a ver com a história da série em si, é uma coisa que tem a ver com os personagens depois que eles morreram, sei lá, de velhice, de câncer, de acidente, sei lá, entendeu? Como se fosse um epílogo, né? Sim, é um epílogo que foi diluído durante a temporada inteira. Final da série é esse, final da série. Jack morreu, não sei quem foi embora de avião, Hurley ficou na ilha e isso, acabou o final. Final da série é esse. Final da série não é todo mundo tá morto, Caverna do Dragão, não é nada disso, entendeu? Sabe, eu não consigo entender, assim, as pessoas falam isso, na verdade. Não dá, assim, não entra. Daí pra discutir com a pessoa, porque eu não entendo o argumento dela, né? Eu acho que os símbolos, como por exemplo na igreja lá do final, que tem símbolos de várias religiões e tal, são mais pra adicionar ao que foi mostrado a série mesmo, sabe? Pra mostrar que, tipo, aquele final ele não tem nada de católico, apesar de estar numa igreja, a igreja tá ali só representando um lugar que tem uma certa importância pra aquelas pessoas e tal. E é isso, sabe? Eu acho que enfim, por trás de Lost não tem muito mais significado do que o que tá ali. O que pode acontecer é, tá ali e as pessoas meio que deixam passar. Mas tá ali, sabe? Tá na cara, bem na cara, tudo que a série quer dizer. Não tem nada muito escondido, não. Assim como Madoka. Saudade de Lost. Ao contrário de, sei lá, Evangelion, que é tudo escondido. Vou encerrar aqui meu e-mail, posição já me atacou. Desejo sinceros 150 episódios e fico no aguardo dos próximos 150. Agradecido pela atenção. Tá aqui, ele deixou os endereços dele, tem a cash.com.br, o bloco dele, o blog dele, o Twitter, tudinho, vai ter tudo no post. Só não vamos botar o Skype, porque senão podem perturbar ele, né? O Skype não. Skype deixa pra gente. Vai lá. Bem, o último e-mail. Olá, caros, meu nome é Valdecir, conhecido na net como Casa Essence, tenho 21 anos, moro no Rio de Janeiro e atualmente faço o terceiro ano de Ciência da Computação. Escuto o GCast desde 2009, nunca comento nada porque não tenho muita coisa a dizer, mas amo o trabalho de vocês. Deixando a rasgação de cera de lado, estou enviando esse e-mail para pedir que vocês, se puderem, levarem mais casts com temática relativa à cultura japonesa, assim como o Postilho também pediu, né? De um tempo pra cá, vocês vêm fazendo muito cast sobre reviews e rants, nada contra. Adoro seus reviews, mas sinto falta daquele cast que vocês falavam sobre os moradores de rua no Japão, ou de viagens pra lá, etc. Vocês podiam falar sobre a culinária de lá, gadgets estranhos, curiosidades sobre a história nipônica ou algo do tipo. Abraço pra vocês, da Conic Live de Johan, e não consegui lembrar o nome do Luan. Aí ele chamou o Luan de Juan, com J, ou é Juan com R. E os outros que não me lembro agora, mas não, é Luan com L. E é isso, pedindo mais, assim como o Postilho, pedindo mais coisas de cultura, mais papers, né? A gente vai fazer, vamos ver se a gente faz uns trends aí também, tem novidades na política japonesa pra gente mencionar. Que a gente deixou passar completamente, né? Tudo indica, o Japão acho que nem existe mais, a gente não sabe ainda, porque as coisas mudam lá muito rápido. Mas a gente vai fazer. Logo. O 150 é esse não, né? O próximo, né? 150 é esse. É esse? É esse. Nossa, né? A gente fez... Não, peraí, vou fingir que é planejado. Neste episódio de número 150, nós resolvemos comemorar lendo e-mails, porque se nós estamos aqui é por causa dos ouvintes, então é um tributo aos ouvintes, blá, blá, blá. O Jackass não é feito por nós, o Jackass é feito por todos os nossos ouvintes. Essa comunidade linda que nos dá força pra continuar. É isso. Amém. Amém. Eu ia comentar um bagulho que eu esqueci o que era. Caramba. Ah, tá. Nosso aniversário passou de novo, né? Passou? Fez quantos anos, Jackass? Sei lá, cara. Quantos anos? Acho que 4 anos, né? 4 anos? 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. 4 anos. 4 anos de Jackass, cara. 4 anos de Jackass. Parabéns pra nós. Como é que é? O parabéns do mandarim? Eu não lembro. Junichan Rikwaila. Seu Kenikwaila. É, isso. Sei lá. Parabéns pro Jackass. Parabéns pra gente. Yay. Manda presente, né? Faz tempo que não manda um presente pra gente. Manda aí. Só que quem mandou não manda pro mesmo endereço, tá? Porque senão vai cair lá em casa, vai dar um trabalho pra gente pegar esses troços. É verdade. Pede pra atualizar que eu mando o meu aqui de São Paulo, que foi pra mandar pro live onde eu mando o endereço dele. Vocês podem mandar bombas e tudo mais. Matar-nos individualmente. Eu queria saber o seguinte: a galera que queria me dar de presente Game of Thrones tá de pé ainda? Cadê? O povo fica só na promessa. Não, porque eu não confirmei com ninguém também. Eu lembro que tinham dois ouvintes querendo me dar. Aí eu pensei assim: o que é que eu vou fazer? Já que os dois estão querendo me mandar Game of Thrones, eu vou pedir o volume 1 pra um e o volume 2 pra outro, né? Só que aí a minha consciência pesou um pouquinho e falei: não, vou parar de ser escroto. Aí não confirmei com nenhum. Né? E agora já deu um volume 3, né? Quer saber? Eu quero sim. Então, entre em contato comigo de novo, que eu tô querendo aí. Ó, o ouvinte tá em promoção, Otava, no Submarino, os 3 volumes por tipo R$70. Tá baratinho, pô. Deixa eu fazer uma vaquinha, dividir o frete. Eu não preciso mandar pra mim, não, que eu já comprei a edição gringa. 3? Tô de boa. Comprei até o 4 edição gringa. Ah, é? Aham. Pedido você. Eu espero de boa ver esse português, porque eu gosto das traduções, né? É porque tava baratinho. A tradução do Game of Thrones não é muito bacana, não. Meio, né? Aí eu não fiz questão de pedir original, não. Enfim, tchau, até semana que vem. Beijo pra vocês, vou assistir Torchwood, que eu não vi ainda, finale. Depois Doctor Who, tchau. Amanhã tem finale de True Blood. Isso, botar Gokai em dia, é vida. É, tá. Tá aí. Hoje tem X-Factor, daqui a pouco a gente deve ter upado por aí. X-Factor tá bom pra caralho. Tá curando a minha abstinência de competições e reality shows e coisas assim. Tô muito feliz que já vai voltar Survival, já vai ter o X-Factor Estados Unidos também. Tô muito feliz que minha vida tá indo pro saco de novo e tô adorando. Parabéns. Estamos todos felizes, todos sem vida. Tchau. Fall Season tá voltando, muitas séries em potencial aí. É isso aí. Tchau. Tudo vai bem no reino da Dinamarca. Isso, tchau. Tchau, merda, hein? Eu quero fechar essa porra desse programa. Tchau. Tá, porra, caralho.